Quase chave de inversão, começando a sua 221ª edição pra falar do ralo, o cheiro do ralo, meu amigo, finalmente. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente, tem lá. Eu acho que 221 é um número primo, assim como o Halo é um número primo. Não, não. Opa! Não. 3 vezes 17 tá 221, merda. Mas é, merda. Vai ser fatorada dois números ué, primos, ué. Então ele é quase um número primo. Isso, é pro professor, só pra professor. O engenheiro ainda. Senhor do ralo. É, não vai ter golpe. O Daigo! É, se ele falou que não vai ter golpe, quem sou eu pra discordar? Não gosto de golpe. Giz Howard, meu quinto papai, fica com graça. Peraí, eu achei que você só gostava de golpe, velho. Não, eu gosto de bater. E esse Daigo aí, cai a máscara. Não, eu gosto de bater, não necessariamente. Passa, Douglas Jung! Capa da Veja semana que vem. Imagina? Eu com aquela foto que eu tô de lado com a língua de fora? Sim. E o único doutor aqui, doutor boy. Eu acho que não tô ainda, não. Então, é. Daigo, você sangra? Você voa? Ó, se sangra, pode morrer. Ó, se sangra, pode ser morto. Será? Essa semana, ralo. Todos passíveis de desvantagem. Porque é preto e a voa. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Tem um Batwing? O Tesouro, aquele filme muito merda. É, tem isso também. Então tá bem. Atenção, atenção, suas piranhas, suas demônias, este é o programa 221 do Baixo Frente Soco, como o nosso host com Alzheimer provavelmente já lhe disse, e essa é a parte da leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Esse é o programa, eu gosto de jogos, esqueci de falar essa merda nos últimos dois programas. Ninguém se importa, cara, todo mundo ninguém sabe que importa. Eu gosto de jogos, porra. Ninguém se importa, mas eu gosto de continuidade. Meu nome é Daigo, foda-se você, comigo aqui está o Senhor da Eternidade. Hoje eu tô de mau humor, então todo mundo vai tomar no cu. Opa, como se o mundo já não fosse fazer isso sozinho. É verdade. O programa passado foi sobre caralho, eu acho que eu não me recordo. Ai, caralho. Putz, que barulho. Sobre o que foi o programa 220? Foi Resident Evil? Não, foi Resident Evil de antes, né? Caralho, que merda. Foda-se, só segue. Uma hora a gente vai lembrar. Foda-se. Mais uma vez estamos gravando e-mails antes de existir um programa, portanto, perdoem-nos. Talvez alguma edição ocorra para nos dizer que programa foi esse, mas agora isso não é importante porque o primeiro e-mail é de um rapaz com um nick sensacional, um rapaz que se chama de O Espetacular Pig. Puta que pariu. Beleza? Olá, senhor da homossexualidade. Eu acredito que seja o Castro. E o velho ancião dos jogos é a tua mãe. E talvez o lápis. Aqui quem fala é o, não vou dizer seu nome, conhecido na internet como O Espetacular Pig. Sou um ouvinte antigo, escuto desde o tempo que o melhor podcast era o Dimersão. Ainda é, fera, ainda é. É, em alguma dimensão talvez seja. Deve ser lá por 2011, 2012, mas nunca escrevi um e-mail, porque sou vadio com o... Antes de tudo, decidi seguir o conselho do Senhor dos Folhados e estou seguindo as minhas próprias leis, que se baseiam perigoso, em colocar... Perigoso onde... pra caralho. É, que se baseiam em colocar vírgulas onde eu quero e não utilizar acentos. Não, tem um tio aqui, você já usou acento. Você quer você usou acento pra caralho, a não ser que alguém tenha editado esse e-mail, mas é difícil. Não. Eu nem mexi. A única coisa que eu coloquei foi o título. Mas na real, tô só escrevendo esse e-mail pra fazer uma reclamação. Mandei o ninja preguiçoso arrumar a porra do servidor. Estava na metade deste podcast coxal, bem na parte dos remixes, e o programa me recomeça. Se fosse a primeira vez que isso acontece, mas faz desde o cast de Final Fantasy VII que está rolando esta merda e não resolvem. Por enquanto é isso. Vou tentar ser menos chato no próximo. Pô, nem começou, filho. 10%. Muitos fodas para o Lorde Supremo do Black Onyx. Use camisinha. Sei lá, uma boa semana ao Daigo. Provavelmente não vai ser. E até a próxima. É vinhado do meu anos. Aliás, pessoas que... Logo vi que você é vinhado do ano. Foi do ano. Aliás, pessoas, vocês estão ouvindo esta leitura de e-mails. Notem que as falhas no site serão um tema recorrente. Preparem-se para o próximo e-mail, por favor. Tá foda isso. Vamos lá. Fala, Mundo das Trevas, aqui é o Dash, mais uma semana. É, outra semana. Puta que pariu. Mas eu te amo. Semana. Eu ainda te amo. Sobre o último cast, ele foi muito bom. Me lembrou a infância e pré-adolescência quando eu jogava Pokémon. O primeiro jogo que joguei foi o Crystal do Game Boy Color, emprestado. Eu não entendia porra nenhuma de inglês, mas virei ele mesmo assim. Alguns anos depois eu fiz uma troca que os senhores podem zoar, mas pra mim foi a melhor da minha vida. Troquei o 64 pelo Game Boy Advance. Porra! Porra! Motivo porque eu achei o console bem merda e tinha motion sickness devido a ele rodar muitos jogos a 20 FPS ou menos, como era o caso do Quake 2. Ah, você vai jogar Quake 2 no 64, você tem que se fuder mesmo, amigo. Você tá doido, porra, né? Mas o GBA foi lindo na minha vida. Zerei Pokémon Yellow, também sem entender porra nenhuma da história, mas me divertia muito com ele. Não tem história, filha, Pokémon! É só andar pra frente e matar bicho e pescar bicho, brother. Porra. E surfar. Surfar, é. Joguei também vários jogos estranhos de Pokémon, tipo famigerado Pokémon Black. É famigerado mesmo essa merda? É, tem uma lenda aí de que existe um Pokémon Black e ele é todo sombrio e ele toma sua alma e rende creepypasta e é isso aí. Tá. Mentira, isso eu nunca vi. Mas joguei um tal de Pokémon Platina pra GBA que era muito zoado para caralho. Onde você já iniciava com Pokémons lendários, porra. Numa época sem internet, caralho, em casa, ser passado pra trás por lojas especializadas era moda. Puta que pariu. Pokémon Platina, isso deve ser o piratão reclamava, chinês. Tu reclamava de jogar Quake 2 com 20 de FPS, mas tu jogava Pokémon da China, né? Caralho. Esse Pokémon louco, zoado. É aquele Pokémon, que você, tipo... Pokémon do mercado paralelo. É, não. No primeiro gramadão, você já deve pegar Mewtwo, tá ligado? Sim, Mewtwo Xing Ling, né? É o Mewtwo com o status de monkey. Sim, é só a sombra do Mewtwo. É, senhor Daigo, o que achou do fim do Gundam? Qual Gundam, pô? Tem Gundam pra caralho. Deve ser o Gundam mais recente, os Órfãos de Sangue Férreo. Foi muito bom o final. Apesar de ter muita felicidade envolvida. É, você gosta de final triste, morte, gore. Não, nem é que eu gosto, cara, porque Gundam tá acostumado a ter isso. Até quando a série é muito fofinha, de repente pessoas só morrer no final. É verdade. É, o vilão tem muito cara, muito char na tela. Char era um boneco clássico de Gundam. Ah, tá. Que nome criativo pra caralho, hein? Vai tomar no cu. É Char Aznavour, tá ligado? É baseado no Charles Aznavour, aquele cara que cantava na música francesa. É. O vilão tem muito char na personalidade e acho que vai ficar mais evidente isso na próxima temporada, na minha opinião. É bem isso. O cara começou fazendo maquiavelice. Não, assistam. Assista essa porra. Tem no Crunchyroll. Dá dinheiro pro pivô. Dá dinheiro pro pivô. BVS, isso é eles acharam. O que é BVS, cara? Traduz pra mim, velho. Eu queria que fosse Bocas Virgens, mas na verdade Batman vs Superman. Tá, BVS, tem razão. O que os senhores acham? Porque assim, eu achei mais ou menos. Eu também não assisti, não. Não é ruim nem bom, também é mediano. Peraí, tá? Caralho, não é ruim nem bom também. É mediano. Tá, entendi. Mas assim como se você for contra o PT, você é tucano e vice-versa. Por eu não elevar Batman vs Superman à oitava maravilha do mundo, eu sou o Marvete e não entendi o filme. Essa posição da internet tá um saco. O que acha? Cara, eu acho assim, eu não vi o filme, tá? Mas se for me perguntar, fazer uma análise cega, provavelmente o filme não é ruim e nem é bom. Provavelmente é só um filme medíocre, só que a galera vai ter uma galera que, pô, tá esperando um filme muito melhor e vai achar uma merda. Tem uma galera que deve ser super fã e aí tem a mudar não sei o que e, né, fica puto. E deve ter uma galera que, é fã, idiota e que narra do pé e vai defender até a morte. Então, assim, acho que no final das contas deve ser só um filme medíocre, que não é ruim nem bom, mas não é nada especial. E, cara, assim, eu acho que a gente tá numa época que os filmes de super-herói estão... As pessoas estão cada vez mais exigentes com o filme de super-herói, digamos assim. É, porque agora que é pautado pelas normas, digamos assim, do cinema, vai ter crítico, vai ter fã, aí os críticos vão olhar pros fãs e vão querer correr e vai dar discussão pra caralho. É muito complexo, né? Porque tem muitos tipos diferentes de fã e tem muito fã. Sim. Então é foda. E agora que existe uma galera toda que não conhece os bonecos do Gibi e vai querer opinar porque eles estão dando dinheiro, vai ficar foda pra caralho discutir esse tipo de coisa. E vai dar guerrinha pra cacete. É, vai ter briguinha pra caralho. Eu realmente fico meio puto com isso, porque tentando modificar os gibis pra esse povo que não lê e nem vai ler, vai deixar o gibi completamente descaracterizado também. É. Tipo, o Superman vai começar a matar pra caralho. É, porque não, assim, o Superman matar, não tem nada contra, desde que seja contextualizado, sabe? Não, mas esse é o problema. Contextualizando, o Superman não mata. Não. Ponto. Não, calma, pera. Isso é da... É, tipo, ele tem uma moralidade que ele não mata. Assim como o Batman também tem. Mas nada impede dele tiltar e matar um cara. Ele deu só mal. Se ele estiver sendo controlado e ele vai ficar doido não, depois. Não, eu discordo. O cara é bem ou mal, é tudo bem. Ele pode ser um alienígena, mas ele é um homem. Ele tá agindo na moralidade dele. Ele não, tem, ele não é de uma natureza que é impossível pra ele matar, não sabe? Ou é? Não, ele vai sempre... Não, sim. Se ele não estiver sendo controlado, ele vai fazer de tudo pra que a solução não seja matar. Que eu saiba, eu não entendo muito super-homem, mas que eu saiba, foram os pais dele humanos que educaram ele de, tipo, ter esse responsabilidade, nunca fazer nada de errado, etc. Sim. Não foi? Uma então, coisa que nos filmes até agora não tem. Ele foi educado da mesma forma que, porra, nós fomos educados. Tudo bem que talvez ele tenha pais maravilhosos ou whatever, e seja um garoto prodígio. E ele é um super-herói. Tipo, ele é super-americano e super-legal, apesar dele ser um alienígena. Mas, porra, nada impede que uma pessoa super de bem, super bem educada, super religiosa, verdade pra frente, faça uma merda. Agora, eu não tô acompanhando esse filme de super-homem porque eu não dou foda pro super-homem no cinema, como todo. Mas assim, se tão vulgarizando, se ele tá matando gente pra caralho, assim, pra esquerda e pra direita e não sofrendo consequências, tipo, psicológicas com isso, é só cagado. Sim, é igual o Injustice, que apesar de ser uma história legal, ela é toda pautada como... Mas, velho, o Injustice sendo... é o super-homem do mal do mundo paralelo, porra. Sim, sim, sim. Mas é um mundo onde o Coringa quebrou o Superman e agora ele não liga se ele tá matando ou não. Não, sim, mas até aí, beleza. Isso, eu acho isso infatível. É, mas fazer isso pra todo lado com o Superman, eu acho barango. Ele tem que ser tratado como um caso especial. É, sem dúvida. Você não pode simplesmente quebrar o Superman e transformar ele num vilão, assim. É, um Superman sempre, que foi educado pelo Kevin Costner ser um sociopata. É, não, é. Calma aí. Bom, eu não vi nem o Man of Steel. Eu vou ver e depois eu te dou uma opinião mais educada, então. Sério que você não viu o Man of Steel? Eu não vi, cara. Cara, como eu te invejo. Eu vou ver só de sacanagem. Mas enfim. E pra terminar, eu sou fã casual de Tokusatsu. Amo, adoro, mas não fico gritando as quatro ventas. E não obrigado de ter visto tudo. Até porque não vi. Ótimo, você é o tipo de fã certo. É, ué. Procuro me afastar de fora, acho que tem uns caras chatos pra porra por lá. Isso tem mesmo. É uma razão de eu não frequentar mais fora. Enfim. Vaigo, antes que me esqueça, o novo Sentai tá valendo a pena ver. Só vi um até agora e gostaria da sua opinião. Abraço e amo vocês. Ele é divertido, ele é leve, mas ele não é cretino. Tem sido bom até agora. Talvez dê uma piorada quando o sexto membro chegar, porque normalmente é onde Super Sentai quebra. Mas eu vou ficar até lá. É, eu vou apostar que vai ser uma merda com todos os Tokusatsu. Ha! Mas aí é você, né? Aí é gosto. É gosto, ao perigo. É gosto. Então deixa eu pegar este próximo, este rapaz muito assíduo na leitura de e-mails, que agora já disse que não gostou do Disco Ninja. Fala, galera do Gosto de Jogos, tudo certo? Lone Player escrevendo aqui. Ó, Lone Player, hein? Venho por meio deste dizer-lhes que vi através de seus movimentos e ouvi a segunda parte da leitura de e-mails no final do episódio. Ó, guardem isso. Guardem isso para o próximo. Como é que é o negócio? É, ele sabe, né, ele ouviu até o final do programa e sabia que a gente leu todos os e-mails do último programa. Ah, tá. Prestem atenção, isso será uma reclamação no próximo, vejam bem. Aliás, episódio este que não fugiu a regra e, como a maioria dos Nesco Dangers, foi fraco, foi bem fraco. Caralho, você não é um fã do Disco Ninja como um todo, então. É, tal qual Glória Pires, não tenho como opinar tecnicamente sobre as músicas de Pokémon. O máximo que posso dizer é que elas não me apetecem. Muito justo. Eu tô com você aí, fera. Eu não acho muita graça nas músicas de Pokémon também, não. Assim, poderia ser um fator de redenção, mas não é. Eu sou suspeito pra falar, porque eu não acho muita graça em Pokémon como um todo, então. Eu também não. Então, mas, lá. Assim, tem jogo que eu não gosto e a música é boa. Nesse caso, nem. Não, mas a parada é que, geralmente, se você tá inserido no jogo, você acaba gostando da música de uma forma ou de outra, nem que seja por síndrome do Estocolmo, sabe? Mas, enfim. Deixa eu ver onde estamos. Ah, sim. Portanto, gostaria de abordar um pouco mais o assunto do episódio passado, Resident Evil. Lembro-me que em 98 muito se falava sobre Resident Evil 2. No entanto, pouco se comentava a mudança de survival para ação. É porque ainda não tinha. Não era tanto assim, não. Só tinha um pouquinho a mais de munição. Fica meio complicado chamar de jogo de ação já. A questão é a seguinte, os jogadores atuais são conservadores ou os antigos que se preocupavam mais em aproveitar o que o jogo tinha a oferecer? Como tudo na vida, um pouco da coluna A e um pouco da coluna B. Uhum. Nesse caso é porque antigamente a gente pegava o que podia. O que chegava aqui era tudo aproveitado, era tudo escarafunchado, como diria meu pai. E naquela época a gente valorizava muito, muito mais os jogos. A gente ganhava lá um jogo do nosso papai e a gente jogava aquela porra até sair o suco inteiro do jogo. A gente literalmente destruía o jogo. Hoje em dia você compra uma porrada de jogo no Steam por 5 real, aí você joga meia hora e foda-se. É, hoje o mercado tá muito mais complicado por causa disso. A falta de paciência que a maioria dos jogadores tem antes que o jogo mostre a que veio. Se ele não mostrar nos primeiros 5 minutos, fudeu. Sem contar que tem aquela teoria que dizem de que o jovem, que as pessoas são super estimuladas pela internet e você não consegue mais ficar com atenção em alguma coisa por mais de 5 minutos. Se o vídeo, se alguém te dá um link de um vídeo, o vídeo tem mais de 30 segundos e você não vê. Essas coisas assim. Você lê o texto na diagonal. Caralho, isso é muito hardcore, ler o texto na diagonal. Pô, quem não... Você vai juntando as palavras no meio e provavelmente vai entender porra nenhuma do texto. Ai, ai. Eu particularmente acho Resident Evil 6 um jogo fraco, ele é. Porém, lembro-me de um certo fervor quando fora anunciado. Inclusive, enquanto separava as old gamers para enviar para um amigo da justiça que havia as pedido, vi numa antiga oficial PlayStation referindo seu jogo como febre do momento. Foi só hype mesmo ou o jogo teve algo de especial? É óbvio que teve hype, só foi hype. Porque a gente querendo ou não, Resident Evil ainda é um nome que levanta a galera. Mesmo quando é um jogo ruim, ou mesmo quando é um jogo que não quiseram jogar por conta do hype negativo, que é o Revelations 2, vai dar barulho, sim. Oh, tem um Resident Evil vindo. Aí tem as pessoas que vão responder, foda-se! E vai ter as pessoas que vão responder, caralho, vou jogar! Como tudo, aliás. Mas no caso, acho que Resident Evil agora tá na coluna do foda-se mais que tudo, assim. Pois é. Tá feia a coisa, né? Logo mais, tem mais essas pessoas imitando meu bordão. Olha aí. Abraço. Vamos, cara, para o próximo. Esses títulos que você deu pro Junês são sensacionais. Chorumela Wars. Hoje é. Olá, senhores. Silver aqui. Sejamos rápidos, como vocês pediram para ser. O cast tá tudo quebrado. Que diabos está acontecendo com vocês? Até eu tô começando a ficar bolado com esse negócio do cast quebrado. Passo 5 anos sem problema nenhum em sidecast, coisa do tipo. Agora, dando pro 6º cast, começa a ficar todo cagado. Não dá pra ouvir direito. Tá uma merda foda. É uma merda foda, foda. Vocês pediram para... Será que essa porra desse servidor tá sobrecarregado? Alguma porra assim? Porque será? Tem... Já tem coisa demais, né? Caralho, demais. Podcast demais. Bom, não sei. Gente, vamos resolver essa merda o mais rápido possível. Vocês pediram para mandar e-mails e etc. Mas tá foda mandar e-mails. Mandei basicamente 3 e-mails e parece que alguém te pegou e socou no cu. Pera, eu não entendi muito bem. Vamos lá. Primeiro, a gente leu, porque eu me lembro, a gente leu a porra do e-mail todo. Sim. Segundo, todos os últimos e-mails dele a gente leu. Segundo, porra, você mandou 3 e-mails no. 3 e-mails pra um programa, você quer que a gente leia todo, seu filho da puta. E a gente leu, e o pior é isso. É, o pior é que a gente leu. O pior é que a gente leu, caralho. Mas enfim, socar no cu também é válido, cara. Mas enfim, vamos lá. Primeiro de Star Wars, segundo jogo de verão, etc. E terceiro, que era o segundo, que não tinha sido lido, então acrescentei ele e sou Resident Evil. Cara, a gente não leu essa porra toda? A gente leu. Ele tá doido. Ele não tá conseguindo ouvir o programa e ver que a gente tá lendo os e-mails. Será que a gente falou muita merda e pornografia e o pivoto cortou? Dificilmente. Dificilmente. Ele normalmente deixa a gente voar pra fora. É, que se foda. Do que adianta pedir e-mails e talvez a maioria que vocês... Caralho, a maioria que vocês recebem não ler. Olha, a gente não recebe tanto e-mail assim. Olha, a gente recebe bastante e-mail, na verdade, só que a gente lê todos, cara. Sim, a gente tá lendo tudo. Por enquanto, mas assim, eventualmente, se eu começar a mandar e-mail pra caralho, vai ser meio difícil ler todos, porque vai ficar... A gente já ocupa o quê? 40 minutos de programa lendo e-mail. Se mandarem o dobro de e-mails, a gente vai ocupar um podcast que vai ser só e-mail, caralho. Aliás, tem projetos em relação a isso. Tem planos em relação a isso, mas falaremos mais sobre isso em breve. Vocês poderiam fazer um cast comemorando aí todas as franquias que fizeram 20 anos, ao invés de cast separados sobre 20 anos de tal franquia. Mas isso não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ele quis fazer um resumidão sobre todo mundo que fez 20 anos. Não, isso não. Aí a gente não tem programa, porra. A gente vai ficar muito saladão, cara, eu acho, se a gente fizer tudo no tempo. Mas enfim, acabando aqui, boa noite pro senhor, boa noite pro senhor também. E acho que eu gostaria que parasse um inferno cu de ouvintes. Sério, nossos cus estão vazios. É, não, meu cu não tá vazio, mas ele tá vazio de e-mails. Só tem pênis dentro. Ah, de e-mail. Opa! É, e-mail passa 10 minutos ou 20 às vezes até, uma hora só corrigindo. Peraí. Opa! Peraí, calma. É, você passa uma hora corrigindo esse e-mail, cara? Porque isso é grave. Isso é grave. Realmente. Se você isso é uma afirmação. Isso é grave, porque, enfim, eu vou só prosseguir. Se alguém socar no cu seu e-mail, você tá meio obcecado com o cu, cara. É, muito. Mestre Opala falou que iria ver essa parada do e-mail dos jogos de verão, mas né, acho que ficou por isso mesmo. Cara, eu não me lembro desse e-mail dos jogos de verão, mas assim, eu vou denunciar logo aqui. É, não vou denunciar logo porra nenhuma, mas o fato é que a gente faz um compilado dos e-mails, a gente bota num arquivo e depois a gente lê. Então, sim, é possível que alguém tenha esquecido de colocar o seu, ou não colocar o seu porque o seu esse e-mail tava muito merda, mas enfim, acho que. Ou então difícil. Simplesmente só chegou depois. Pode ter sido isso, talvez tenha chegado depois da hora que a gente foi ler, e aí a gente acabou não lendo. E aí, foda-se. Bom, enfim, cara, não fique chateado. É, isso, se acontecer da gente não ler seu e-mail, fala que a gente lê depois, se for o caso. É, esse dos jogos de verão eu realmente não sei. Mas esse, o outro do Resident Evil a gente deu tudo, cara. Mas vambora. Deixa só eu agradecer aqui o querido Mundo Perto que me forneceu as revistas que ele tinha mencionado. Olha só, cara, se deu bem pra caralho, entendeu? Né? Ganhou revistinha de graça e tá reclamando. Valeu mesmo aí, fera. Você é 10. Parabéns aí, o Lone Player, pela sua caridade. É, Lone Player na brodagem. Na brodagem. E ali se soltar, né? Desfazer despachos. Vacilou quem não chegou primeiro. Então vamos para o próximo, que é do Temujin. Opa, esse aí já tá começando a ficar assíduo, estamos gostando. Olá, aqui é o Temujin de novo, vocês leram meu e-mail na semana passada, sim. Só gostaria de esclarecer um negócio que não entenderam, ou estavam gravando as três e-mails às 3 da manhã e estavam putos. Caralho, se eu tivesse gravando às 3 da manhã, realmente seria puto. Eu posso estar puto mesmo sendo de tarde, tipo hoje, por exemplo. Opa. Mas enfim, prossiga. É, tu ficou meio mudo, aí eu parei de te ouvir por um tempo. Ah, foda-se. Já voltou? Não, voltou. Vambora. Aham. Quando eu disse isso, me lembra database de quando eu era contratado? É database em português, portanto, database. Database. Database é quando o seu contrato. Base de dados, né? É, base de dados. É quando o seu contrato é renovado, ou geralmente não, então não entendi. E é sempre um momento meio tenso para contratados. Ah, tá, é fim de contrato então. Você não sabe se vai renovar ou não. Não entendi porra nenhuma, mas vambora. É, se for. É um momento ruim mesmo, porque eu conheço na rede onde eu trabalho, eu tenho problemas com esse contratado não voltar também. Entendi. Gostei do podcast Pokémon e vou confessar que o único que joguei foi o Red. Não joguei os outros, provavelmente por preguiça. Entendo. A única música que eu lembrava era do Red, de tanto ouvir no YouTube, já que nunca joguei o Gold. Foi bom aumentar o meu repertório musical depois do podcast. Não, olha, bom, depois do podcast vou ver se inicio o Sapphire ou Black 2. Existe Black mesmo? Como assim, as pessoas querem jogar? Eu acho que existe, cara. Sei lá, foda-se. É, uma coisa meio paralela, e já que não é todo e-mail meu que vocês vão ler no ar, é claro que vamos, é só trazer, é só mandar. Então conversem só entre vocês mesmos, e talvez comentem no podcast futuro, sei lá. O A Lenda do Herói foi lançado este fim de semana no Steam. É aquele jogo dos irmãos Castro. Uhum. E vi que já tem alguns reviews negativos. Lendo os comentários nos reviews, vi que os fãs desses youtubers e brasileiros em geral não toleram que falem mal do produto. Ah, claro. É, olha aí. É. Não, o fã é óbvio que não vai tolerar. Porque fã é, porra, fã é a pior coisa do mundo. É, e, bom, é, infelizmente a gente tem no Brasil uma... Gostaria de falar nacionalismo, mas eu não sei se essa palavra é correta. Ufanismo? Ufanismo. É, ufanismo, deixa de ser ufanismo. Não. Patriotismo, sei lá. Uhum. E a galera não tolera você falar mal do brasileiro, mesmo que ele seja ruim. Às vezes não é nem ruim, às vezes você só faz uma crítica à parada e a galera assim, entende que você tá xingando. É, a galera entende que você tá xingando. É uma parada meio triste, mas infelizmente acontece. Uhum. Assim, eu acho que a gente tem que valorizar o produto nacional, sim, mas não se ele for uma merda, né? É, pô, você não vai querer. Você valoriza o que é bom e critica o que é ruim, como você faz um julgamento estético de qualquer coisa. Você não aí vai... você critica o que é ruim também esperando que eles melhorem, né? Sim, e você também não vai nem odiar ou nem gostar de uma coisa só porque ela é brasileira. Você vai analisar a qualidade imparcialmente. E é claro que como é nacional, você vai dar uma força pra galera. Mas... Sim. Você quer valorizar o produto sim. nacional, mas primeiro ele tem que ser bom. Exatamente. Pelo menos ter margem pra melhorar. Sim. A gente vem... Deixa eu ver... Ah, invalidando a crítica por causa de superficialidade. Então, o meu ponto é, até que ponto eles tiveram muito trabalho e esmero para fazer o jogo? Você não pode vir apenas e criticar assim? É válido, nunca é válido. Nunca é válido. É aquela história de você o cara criticar um jogador de futebol e falar, vai lá, joga futebol lá, porra. Foda jogar futebol. Você, cara, você pode ter um critério pra criticar. Você, porra, bem ou mal, você pode nunca ter desenvolvido um jogo na sua vida, mas você já jogou uma porrada de jogo. Você sabe, você tem uma noção do que é bom e o que é ruim. Você já tem uma noção do que você quer ver e do que o produto devia ser pra atrair público. Sim, digamos assim. Você pode criticar. É claro que é fato que os caras fizeram o trabalho com esmero e esforço pra caralho, foi um trabalho do caralho, mas isso não impede você de criticar, pô. Sim, sim. Até porque a crítica, galera, eu acho que vocês estão vendo da forma errada. A crítica não é pra você, tipo, fuder a parada. A crítica é pra você, tipo, apontar os erros pro cara melhorar. Sim, você tá fazendo o feedback correto, você tá mostrando claro, se as críticas negativas que essas pessoas estão falando é, caralho, jogo merda, vai se fuder, vai tomar no cu, são os bosses, irmãos Cassius são os merdas. Aí tá, aí você tá só aí falando é foda, merda, é totalmente destrutivo. Aí você ignora o idiota que tá falando isso. Aí é simplesmente algo destrutivo e não tem que ser levado em conta, mas se a pessoa... Tipo, primeiro, assina a crítica, põe o nome dela lá, já começa a falar do jeito certo, aí você tem que ver, o cara tá tentando dar uma mão pra que você melhore o produto. Pra mim, não importa quanto tempo o cara gastou no jogo, se ele se esforçou e o diabo, se o jogo for ruim, ele é ruim, e ponto. Você tá super certo. Ouçam este homem! Me parece meio argumento de mãe com filho favorito, que é outra coisa. É exatamente a mesma relação. É tipo, é brasileiro, galera. Então você tem que gostar. Então é foda by default. Sim. Como eu disse no e-mail anterior, estou fazendo maratona dos podcasts. Depois de ouvir tantos episódios um atrás do outro, quase tive um momento falho no trabalho. Ah, agora vamos lá. Quinta-feira, numa daquelas dinâmicas chatas de reunião no emprego, perguntaram o hobby de cada um. E eu quase respondo... Eu gosto de jogos e diversão. Na hora do e diversão, veio aquele freio mental e eu quase me passei por um tiozão suquita. Olha aí. Ia ser foda. Porra, pena que não rolou, brother, porque aí a gente sabia que o nosso trabalho foi feito. Quase. Bom, até mais. Então falta apenas o último. Foi cara, deixa só eu voltar um pouco no negócio do Lenda do Herói. Eu acho não, tenho certeza absoluta que o Ilatos, ele fez um stream desse jogo no dia da estreia. Eu não sei se ele deixou gravado no canal do YouTube, provavelmente. Acho que deixou. Enfim, no finalzinho do stream, foi um stream grande, que a gente ficou jogando o Street Fighter V e o cacete. Mas aí a gente chegou um pouco do jogo do Ximenes, o Satellite Rush, da Kinetic Labs, que é muito bom, por sinal, vocês deveriam comprar, e já lançou no Steam. E o Lenda do Herói a gente jogou um pouquinho também. Assim, o jogo, cara, a ideia é muito legal, o jogo ele não é nada, assim, tirando a mecânica de som dele, em termos de jogabilidade, ele não é absolutamente nada inovador, ele é, porra, basicamente um underboy da vida. Um platformerzão, né? É, um platformerzão clássico. Mas assim, o jogo é muito bem feito, muito bem desenvolvido, a arte é muito legal. Vale a pena checar. Eu achei um pouco caro pra um título independente, assim. Eu acho que é um jogo curto também, não tenho certeza, não joguei até o final. Mas assim, mas ele parece ser curto? Ele parece ser curto, mas eu fico chupando, então foda-se. É. Mas assim, meu único problema é que eu não tenho o menor saco de aturar os irmãos Castro cantando. Mas as músicas em termos instrumentais são muito legais. E enfim, claro que o algoritmo que eles fizeram da música não é perfeito, mas não tem como fazer perfeito. E você tem que ver pelo lado bom nesse caso. Mas, enfim, vale a pena jogar, cara. Não é uma merda o jogo, não. Se a galera tá reclamando, talvez tenha um pouquinho de recalque, que é brasileiro. Porque tem isso também, né? Tem os dois lados. Tem o cara que fala, é brasileiro, você tem que jogar, e o cara que fala, é brasileiro, uma merda. Aí fica meio complicado mesmo. Não dá pra agradar todo mundo, ponto. Enfim, sou eu que tenho que ler essa porra? O último é seu. John Raziel diz, fala pessoal, eu só ouvi a leitura de mesmo no último cast porque não curto Pokémon. Olha só como é que tá fazendo sucesso, negou só a leitura de mesmo. Mas enfim, só pra reforçar o que o ouvinte falou, acho que vocês deveriam dar mesmo uma ajeitada no site. Tá foda. Você deixa esse link, mais da metade dos ouvintes podcast do Brasil baixam direto do site. Então acho que ter um site acessível funcional é importante para que o projeto que isso aqui não alcance longe patamares. Olha só que crítica construtiva. Olha, não, isso sim. Não precisa ser um site ultra foda e tal. Apenas algo minimamente bonito que tenha acesso rápido a todos os episódios e áreas do site. Olha só, João Raziel, eu concordo com você plenamente. Sim, sim. Era só isso mesmo. Torço pelo sucesso do DFS, que vem acompanhando há alguns meses, mas só agora eu cansei de episódios, os últimos episódios. Falou, falou. Então, falou. Falou. Falou. Esse lance do site é um problema mesmo, a gente já tá vendo isso aí, embora pareça que não. A gente pode, sei lá, parar de ler certos e-mails pra poder arrumar isso aí. Não, isso é sacanagem, pô, é babaquice minha, tá, foi mal. É, bom, nós estamos vendo, não se preocupe isso, a gente sabe que tem um problema, a gente tá vendo o que pode fazer, já olhamos com o servidor, ainda não obtemos resposta, porque... esse povo acha que a gente tem que fazer tudo só porque compra o espaço já. É tenso. A gente arruma, não se preocupe, a gente arruma. Com certeza. Talvez fosse um bom momento pra tentar colocar aquele design novo no site também, né? Talvez isso consertasse alguma coisa. Esse plano de 2 anos atrás, né? Porra, mas, né? Com certeza vai melhorar muito. Tá correndo mesmo? Não, mas a gente vai tentar. A gente vai tentando, vocês vão descobrindo enquanto acontece, porque a gente também vai descobrindo enquanto acontece. Pois é. Aí, fora isso, bem, acabou-se esta zona. Agora vocês podem seguir para o programa que não sabemos quando será gravado. Esse é interessante porque a gente sabe sobre o que vai gravar, mas não sabe quando. E esse é bonito, esse é agradável, esse é baixo frente soco ali de raiz. Aquele baixo frente soco moleque tocando a bola de levinho no campo, fazendo as acrobacias. Bom, eu acho que de qualquer forma você não se surpreendeu. É, porque se sair direitinho, meu filho, isso vai ser do capeta, isso vai ser do pazuzo, vai rodar a cabeça das crianças, elas vão vomitar creme de ervilha nas pessoas. Olha, essas coisas satanistas que você tá falando me dão um trigger, entendeu? Isso aí é um absurdo, tá? Eu sou religioso. Oi? Entendeu? Nada a ver. A minha avó era católica fervorosa, entendeu? Bom, até aí as minhas duas também eram. Que absurdo, Douglas. É, dona Terezinha ia ficar muito puta. Ou não, ela ia começar a rir da minha cara. Quando você subir, você tá fudido. Se fosse minha avó, ela não ia dar uma foda, na real. Também, a minha sorri. Bom, enfim, terminou-se essa bosta. Eu quero assistir uma eternidade. Alguma mensagem edificante para hoje? É, cara, é o seguinte, não precisa ficar uma hora corrigindo os e-mails, tá? Que esses programas mandar pra gente. Basta você só dar uma olhada, pensar assim, tentar usar o melhor português que você tem, entendeu? Usar empatia, pensar que alguém vai ter que ler aquela merda. Não escrevam como vocês falam, escrevam como vocês escrevem, entendeu? Uhum. Isso é outra camisa boa. Né? Conheço professores que matariam para usá-la. Quase todos. Nossa senhora. Mais uma vez, crianças, empatia é a mensagem, o meio é a mensagem. Logo mais, tem mais, e foda-se. Diversão na vez. Desse jogo maravilhoso, qual a gente há 6 anos se esquiva aqui no Baixo Frente Soco. E a gente finge que odeia pra não ter que falar sobre ele. A gente finge que odeia. E agora, enfim, foda-se, vamos parar com essa palhaçada e vamos logo resolver esse problema. Eu gostaria de confessar que eu joguei absolutamente todas as gerações de Halo, do início ao fim. Eu sou viciado em 5, você jogou? Até hoje. Uou. Esse de Shone agora? Você jogou? Sim. Claro, eu tenho de Shone aqui, cara. Mas fala uma parada. Entendi. A história me lembra um pouquinho de Half-Life. A história lembra um pouco de Half-Life e depois Mass Effect vai lembrar um pouco também. Na verdade, eu vejo mais como se fosse plágio safado do Starship Troopers também. Galera, você tem que lembrar que todos os jogos FPS contemporâneos vieram de Halo. Tudo é cópia. Sim. Então sim. Tem isso. O Halo, o cheiro do Halo, é o cara que trouxe o FPS pro videogame, né, cara? Wow. De verdade. Sim, o FPS é um melo, o herói do FPS. FPS cheiro. O FPS é bom, que é o FPS que regenera vida, entendeu? FPS nos videogames, sim. Me diz aí, é um sucesso? É um sucesso. Com certeza. Muito em decorrência do surgimento do Halo. Você, como jogar agora, o expoente principal do FPS de console hoje em dia, óbvio, é o chamado do dever. Todo ano sai um jogo, todo ano vende 3 milhões de cópias, tem 3 milhões de codeiros aí que todo ano compra. Eu demorei pra entender o chamado do dever. Entendi. Agora só falo português. Chama FIFA, cara. É o pedido do senhor Eternidade. É o FIFA FPS. O FIFA FPS. O FIFA, vocês não sabem disso, mas o FIFA é muito esperado no Halo também. Oi? Sim. O The Last Guardian também vai ser muito inspirado no Halo. Caralho. Vai ser pro Play 4 aí no final do ano. Não, é sério, uma curiosidade aqui. Eu vou fazer uma interjeição aqui, uma curiosidade. Factoid. Vocês sabiam que o Halo originalmente não era um jogo de tiro? Ele foi criado pra ser um jogo de estratégia, um RTS. É um RTS, né? É verdade. Alguém inventou as letras lá. Alguém ia inventar o RTS pro console. Tem um RTS de Halo hoje em dia pro Xbox One, né? O Halo qualquer coisa. Halo Pong. Que é um joguinho baratinho do Xbox Live, que eles deram de graça em algum ponto. E aí tem pro Sony aí, quem tem a Gold deve ter ganho em algum momento. Aliás, tem um RTS de Halo. Então, assim, eu fiquei um maior tempão afastado um pouquinho da PSN e tal. E aí eu voltei agora, comprei Next Gen, fui assinar a PS Plus e nem tem tanto jogo mais maneiro de graça, assim. Isso acontece há muito tempo? Mas tem Halo? Tem Halo? Pra Sony tem. Não, aconteceu o seguinte, brother. Não tem jogo AAA ainda assim pra nego ficar dando de graça. Tinha antigamente. Então, não. Pra PS3 tinha, pô. Se foram começar a dar jogo de graça no PS3, já tinha, sei lá, 7 anos de PS3. Porra, me deram aquele jogo de FPS sensacional, que não é Halo, mas é tão bom quanto. Killzone? Halo? Vido. Killzone? Não! Killzone? Aquela porra que tem Halo história, BioShock Infinite. Ah, mas aí é o... isso é lixo, isso é PV Dragon Slayer, cara. Porra. Mas a parada é que pra Play 3, como o Play 3 já tava no final do ciclo de vida, o cara podia te dar jogo. Em 2500, Play 4 já vai ter dado até o Street Fighter 5 de graça. 2500, que por sinal é o ano em que se passa o Halo. Olha só, se eu não me engano... Street Fighter 4 foi dado de graça. Super Street Fighter 4 foi dado de graça. Super Street Fighter 4-2 Turbo Deluxe Edition Extreme foi dado de graça. Não foi? Eu ganhei o Arcade Edition de graça? Foi não. Aliás, o Pivoto, manja que os filmes de Halo são dirigidos pelo Shinji Aramaki, aquele maluco lá do Macross, brother? Aquele maluco do Macross, né, cara? Tu viu essas porra desse filme de vagabundo aí do Netflix? Colocaram tudo lá, colocaram 7 curtinhos e assisti eles todos outro dia e os caras estavam enchendo o saco. Não, vamos ver esses ralos aqui, o caralho, que merda. Como é que é essa porra desse filme? Tem a ver com o jogo ou não tem a ver? Tipo umas historizinhas dentro de vários jogos, um daqueles soldados genéricos andando e atirando pra tudo que é lado, e aqueles insetos e aqueles. Tem monstros. Mais de um personagem? Red Blue. Ah, tem vários. Só que tem, cara. Tem o jogo ou o filme? Pra mim era todo mundo só gente capacete. Não. Foda-se. Masterchef. Pra mim, o Masterchef ele é tipo você e ele não necessariamente é o mesmo personagem ao longo dos jogos, ou é? Não, até que no começo não, você, aí depois eles dão um nome pra ele e quebram a magia da coisa, que ele vira o John On. Eles basicamente cagam em cima da merda, então. Fale lá. É. Mas olha só, Daigo, o filme do Halo, a direção é do Neil Blomkamp, que acho que é o cara do Distrito 9, não é? É ele mesmo. É o que diz o Gogre. Eu li. Caralho, produzido por Peter Jackson, não. Parou. Não, mas aí é o longazão animado mesmo, eu tô falando os longuinha do Shinji Aramaki, os... Qual que era o nome? Uprising é o gibi do Bendis. Eu vi Distrito 9 anteontem, por acaso, assim. Eu tava passando na televisão, no Universal Channel. Curtiu aquela zoeira? Veja mais no... Eu vi no cinema, eu me amarrei na época. E eu fiquei surpreso que o CG ainda não tá escroto. Eu achei ali, assim, tá bom o CG. Eu nunca vi Distrito 9. Eu sempre quis que alguém me fizesse uma sinopse, me explicasse sobre o filme. Eu vou te fazer a sinopse. Tu manja a história da África do Sul? Anos 70? História da África Apartheid, do Sul. Apartheid, o cacete. Apartheid. É isso aqui, o alienígena. Isso. Claro. Apartheid? Troca os negros por camarões. Negros por camarões. É Distrito 9. É a minha história. É o Apartheid trocando negros por camarões alienígenas. É isso. É rigorosamente isso. Pô, parece que eu diria melhor. Esse filme teria sido um jogo fantástico. Um Halo fantástico. De fato. Muito melhor que. Mas, claro, que é qualquer coisa. Teria sido melhor que Mass Effect 2. Distrito 9 existe também pra mostrar que Halo é muito merda. Sim. Eu já não iria tão longe. Doutor Pai. Eu acho polêmico. Doutor, olha só. Essa semana teve umas passeatas. Contra o Halo. Essa semana teve umas. A favor do contra a favor Halo. Do Halo. Não vai ter Halo. Teve umas passeatas de não vai ter Halo. E as pessoas falando que na verdade não é. Não vai ter um Halo. Vai ter um processo de FPS baseado na Constituição Federal. Que tá lá. Foi assinado lá pela Assembleia Constituinte 88. Que não é um Halo. É um FPS que vai ter tranquilo. Né? E a gente tem movimentos de não vai ter Halo. E os movimentos pró-FPS. Não vai ter Halo. Não é Halo, é FPS. Halo quer dizer auréola, né? Halo é aquela parada onde vai o teu água do chuveiro. Não é auréola. Que jogo merda. Tem a Cortana. Quem mora com mulher. Halo é aquela parada que quem mora com mulher, na hora de você tomar banho no chuveiro, você tem um monte de cabelo ali. Aí você tem que ativar. Aí faz um monte de cabelo. Fala aí. Você que manja muito. Você que manja muito de computação, já que você é engenheiro. Fala. Formado, inclusive. É. Sou. E mestre. Mestre amigo. Eu ia te fazer uma pergunta: qual é a relação da Cortana do Halo com a Cortana que enche meu saco no Windows 10? Cara, a Cortana do Halo e a Cortana que enche teu saco no Windows 10 são a mesma pessoa. Então, e como é que eu faço pra ela fazer uma holografia gostosa e eu transar com ela? Você tem que jogar Halo 5. Eu achei que você ia perguntar como é que desliga ela. Pra você desligar ela, você tem que ir numa fase do Halo ODST, que é escondida lá, é a terceira fase, mas Halo. Assim. Peraí, vai fazer ela pular. Comprar o jogo pra desligar ela. É, pra começar. Não, pro Windows 10 é de graça. Tu tem o Windows 10? Eu tenho o Windows 10. Então posso baixar o Halo 3? Não, senão, graça, Halo... pode baixar o 3 ODST. É a mesma boneca? É a mesma boneca. Call of Duty pode ser também, não? O Battlefield 3. É, tá de graça. No Origin. Ah, não. Eu tenho que baixar o Origin, então. Você tem que baixar o Origin. No Windows 10 já vem. No Windows 10 já vem. Uma pergunta. Tem co-op, enfim? Local. Local. Mas online. Mas é online? Online é online e local. Mas é split screen, então. LAN. Mas é no sofá? Ou é local? É no incesto. É no incesto, na verdade. Doutor Boyd. Na caminha. Senhor, diga. Tô pra te perguntar um negócio. Da galera... Eu não escolhi você, não, Daigo. Mas eu escolhi o Boyd porque foda-se. Doutor, boa escolha. Você, a galera, teve por muito tempo um Xbox, como a galera do Uruguaiana gosta de chamar. Correto, procede. Fora Halo, quais jogos ruins o videogame tem? Só tem jogo ruim. Exclusivo, vários. Tem vários. Tem jogo ruim. Tinha um. Eu acho que era Ninja Blade. Alguém jogou isso? Daigo jogou isso? É lógico, isso é bom. Não. Ninja Blade é bom pra caralho. Não. Ninja Blade. É uma tentativa de God of War com ninja genérico. Não, Ninja Blade é o Ninja Gaiden, deu certo. Por quê? Porque é da From Software. Não, você não vai questionar From Software na minha presença. Critic Ninja Blade. Você nunca questionará From Software na minha presença. 68. É, a From Software é uma empresa maravilhosa que nos trouxe, além de Dark Souls, que é conhecido, e Bloodborne, que todo mundo conhece, Metal Wolf Chaos, que é um jogo onde você joga com a Dilma, enfrentando o Temer, cada um a bordo de um Gundam. Muito irado. Muito. E só saiu no Japão. É maravilhoso. É muito louco. Você vê falando japonês assim. Tema Odore! É maravilhoso. O Temer olha que ele é pra... todo dublado em inglês, porque foda-se. Por que que o Xbox... E o Temer olha pra Dilma... Tá pilha no controle. Porque é Satanás. Porque ele... Cara, ele quer. Com caralho isso aqui tem que funcionar. Porra. No cabo? Porra. No cabo? Cabo? Um fio. Sacanagem, você gosta de um fio ou a pilha? Se eu gosto de fio, não. Você poder enfiar o fio no rabo. Eu queria que ele tivesse tipo uma bateria, tipo o DualShock, e não tem pilha. O DualShock... Tipo o do PS4, já viu o DualShock 4? Não, tipo o PS3 que dura algumas horas. Uma meia hora. Abre o... Quem tem PlayStation 4 aí, abre o DualShock. Quer dizer, não abre não, porque vai fazer merda. Eu abri o meu porque eu tinha que mexer dentro dele, que tinha quebrado já. Mas abre o DualShock 4, que você vai ver que ele tem uma bateria removível. E aí eu vi uma galera que faz parangolé aí na internet que tira a bateria que vem no DualShock 4 e usa outra. Aí o cara vem uma de, sei lá, 100 mAh, 1000 mAh, agora compra, não lembro. Tipo uma bateria do Deal Extreme, assim. Aí o cara bota uma bateria que é um pouco mais gordinha, mas que cabe, e tipo a bateria do DualShock meio que dura pra sempre. AliExpress, deixa eu procurar aqui. Caralho. Alibaba. Não, mas falando sério agora, galera, voltando ao assunto. Galera que, vocês aí, a plebe, a galera que fala mal de Halo. Plebe. Sim. E vocês estão... É certeza que vocês são PME Dragon's Lair, entendeu? E não jogam multiplayer. Porque o Halo tem o melhor multiplayer da história dos FPS. Principalmente se você levar em consideração os FPS para console. Embora ele seja... Eu acho que seja o melhor da vida. Primeiro, você tá sendo ignorante, tá? Você tá sendo ignorante porque Gears of War não é FPS. Então você tá sendo ignorante. Gears of War é uma merda. Não. É um lixo. Meu jogo contra o seu jogo. Escolhe o seu aí. Seu merda. Que eu vou pisar você com o seu jogo no chão, eu e o Dr. Bod, com o nosso Gears of War. Aquele delicioso, maravilhosíssimo jogo de TPS da Gears of War. Foi o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Não, ainda mais... você mente. Você jogou muito jogo. Mentira. Tu jogou To The Moon. Olha, foi pior porque eu tinha jogado Halo e Halo é muito pica. Oi. O cara que gosta de Journey e gosta de To The Moon, aí Gears of War é uma merda. Tá no erro. Journey, joguinho escroto do caralho. Três horinhas de jogo. De uma hora e meia. Fica andando e pulando e pegando um paninho. Fazer paninho. Olha voar, que caralho. Pôr do sol lindo. Vai se fuder. Vai ver pôr do sol na janela. Vai pagar pra ver pôr do sol no videogame. Não. Sabe por que você não valoriza o pôr do sol, o ninja inimigo? Porque você nunca foi preso, sabe? Você é um privilegiado. Você é um homem privilegiado. Vamos lá. Vamos fazer. Seu homem branco cis hétero de merda. Branco é questionável, mas cis hétero com certeza. Quer dizer, hétero também é muito questionável. Também é questionável. Com certeza, quase. Talvez. Você já teve filho. Foda-se, qual primeiro, detalhe? Você saberia? Olha só, você é tão ímpar que se existir uma criança sua nesse mundo é bater o olho e reconhecer na hora. Isso é verdade. Uhum. Você pode ficar encontrado com ela na rua. Você pode ter encontrado, Acho que tem vários pequenos pedrinhos de eternidade aí na rua e a gente só não cachorro. Segundo, tu sabe que no meu coração tu é meu primeiro filho. Já comprei McLanche feliz pra você no McDonald's. McDonald's. Bem, foi irado, entendeu? Mentira. Mas você comprou o McLanche Feliz pra mim no McDonald's, foi eu que paguei, provavelmente. Derrotou esse propósito. O senhor atingiu a puberdade quando ele fez 28 anos, sei lá. Sim, você atingiu a puberdade quando você fez 8. Exato. O cabelo já tinha ido embora? Já. Exato. O cabelo já tinha ido embora, já tinha ido pra bochecha já, o cabelo. Tem outro cara aí que já gravou várias vezes com a gente, que o definhamento capilar dele foi pior, foi mais acelerado. Isso é bem verdade, foi drástico. Dormiu cabeludo e acordou, caralho. Mas foi bem depois, o processo começou bem depois do Ninja Inimigo, só que foi uma coisa violenta, entendeu? Foi uma violência traumática. De um dia pro outro, né? Skinhead dormiu cabeludo. Mas aproveitando... Mas olha só, isso tem tudo a ver com Halo, entendeu? Porque tem um tipo de... Deixa o Bodinho falar, Bodinho quer fazer uma proposição. Não, agora tem que aproveitar esse ensejo, porque até que o Castro ia falar agora, que aqueles capacetes de Halo, eles escolhem belas cabeleiras. Os senhores estão com medo de ficar careca? Porque eu tô percebendo agora uma entrada meio estranha aqui, que tá meio ameaçadora, cara. Tá eu tomo todos os dias. Toma finasterida. Não é o caso ainda. Não é o caso ainda. Alguma vez. Nem faz. Não faz nenhum mal pro rim. Pode tomar, pode tomar. Se todo mundo vai na moral assim, aí vocês passam um shampoo na cabeça, quando vocês olham e falam, caralho, minha mão tá peluda? Não, graças a Deus. Isso é quando eu lavo o... Fala quando então, eu acordo, meu travesseiro vira travesseiro de pelúcia, sacou? É mesmo. Eu sei que eu tô ficando careca porque eu tô começando a ver pintas na minha testa que eu não tinha quando eu tinha 20 anos, sacou? Não, exatamente. Em áreas, assim, exatamente. Já muito elevadas. Já moleque, eu tô começando a conhecer melhor a minha testa. Eu vou te falar. Pouca gente sabe disso na minha vida. A minha namorada sabe. Eu tenho um sinal aqui... Não fala do seu cu. Não, meu cu, todo mundo sabe meu cu lá. Eu quero continuar sem saber. Eu tenho um sinal na minha cabeça que desde que eu sou adolescente, eu uso ele pra marcar se eu ainda tenho cabelo nesse sinal ou não. Porque ele é no começo da testa onde tem cabelo. Então, ainda tenho tipo... Mas, cara, você estabilizou faz um tempo. Sim. Maneiro. Padrão. E aí, padrão. Esse sinal, ele marca o avanço ou não da carequice. E eu acho, sabe o quê? Eu acho que no dia que o cabelo... Quem começa... Vai lá fazer um laserzinho. Eu acho que quem começa a ficar careca assim tem que mandar um estilo Goku Gustavo. Que é o estilo Tywin, o cara do Game of Thrones lá, o velhão, Tywin Lannister. Começou a ficar careca, racha. Olha só. Não, mas o Goku... O meu plano de ação é o seguinte, se eu começar... O Goku já não tinha muita opção. O Goku só virou o Nappa depois de muita crítica. Kuririn fofinho. Ele virou um Kuririn fofinho. Calma, tá, deu com calma. Tá, eu entendi. Estão sendo atirados para todos os lados. Virou Dapa. Mas o que você fez? Sou um fracassado caçado. Mas você já sabe quem mais tá perdendo cabelo? Quem? Quem? O Ken. Cara, o Ken tá perdendo cabeça, né? Ele perdeu um pedaço do crânio dele. Já tentou instintivamente pegar aquele desenho do Ken? Com aquele cabelo e terminar de desenhar a careca dele. Não tem, cara. Faltando. Ele teve um afundamento craniano ali, de tanto tomar Shoryuken do Ryu, tanto tomar Tatsumaki Pukyako ali do Ryu, e ele afundou o crânio. E ele deixou o cabelo crescer por isso. O Ken tem dois. Não, tem o Ken careca. Não tem o Ken careca. O Ken alternativo, a roupinha de belo do Ken, do Street Fighter V, você vê que ele não tem metade do crânio. Que desmeira. Porque se você termina de imaginar a cabeça dele, o desenho da cabeça dele, a cabeça dele não tem o formato certo. Tá errado. Tá alguma coisa ali. O que explicaria por que ele tem cabelo daquele tamanho. E é uma parada muito tenebrosa, assim. Eu não sei. Eu não quero. Gente, eu tô procurando isso, eu não acho. Eu achei umas coisas bem bizarras. Também. Tipo isso aqui. Eu não tô afim de procurar. Tipo isso aqui é ótimo. O que você achou? Se fosse surra de bunda do Ryu no Vega. É o link errado, é esse aqui. Se fosse surra de bunda do Ryu no Vega, todo mundo já viu. Aí, essa gente aqui tá muito irada. Eu quero quase comprar esse desse é a roupa da casa. Essa é a roupa do Fang. Aí, Joe. Aí lá. Oi. Bateria de 1800 mAh de DualShock 4 no AliExpress. Aí, tá vendo só? Parece legítimo. Tá vendo só? É. Sabia que Master Chief é uma patente? Sim. Da Marinha? Né? Chamam ele pela patente, tipo, chamarem ele de sargento. Você pode ser tipo... Por isso que eu falei que era tipo, o cara, ele era um João Ninguém. É, ele é o Master Chief Petty Officer. Ele é o cara do barril, um posto, basicamente. Ele é um cara do barril, porque é um posto da Marinha, né? Uma patente da Marinha americana. E aí, por isso que todo mundo chama ele de Master Chief. Ele é considerado mais um fuzileiro. E o cara... Né? Ele é um fuzileiro, é tipo um SEAL, uma coisa, né? Que eu demorei muito pra entender essa diferença entre Marinha e Marines. Eu achava que era Marinha. Não, Marinha é Navy. Sim, tô ligado. Mas eu falo, Marines são muito fodas. Eu falo, mas os feras ficam só no barquinho lá, porra. Os Marines são fuzileiros navais, eles não necessariamente ficam no barquinho. Mas por que é fuzileiro naval se não fica no barquinho? Porque eles são da Marinha. Porque eles são da Marinha, caralho. A Marinha não é obrigada a ficar no barco, porra. Como não? Olha só, a gente é brasileiro. Quando o oficial da Marinha pisa fora do barco, ele não vira exército. Ele vira do exército na hora, moleque. É verdade. É porque o lance é o seguinte, bro. O lance é o seguinte: a gente tá acostumado a estar tá no mundo brasileiro, que a nossa guerra é só civil, subir favela, caralho, polícia, exército. Mas o mundo, as guerras mundiais mesmo, tirando a Segunda Guerra Mundial, que já tinha aeronáutica, era tudo nego ficando de navio. Então, quando tu ia passando de navio e tinha que dar teco nos malucos, e aí do navio o nego descia. Então as unidades de artilharia eram unidades de artilharia naval. Os caras ficavam dentro da porra do navio lá dando teco, ainda mais americano, que veio de onde? A porra do colonizador, veio da Inglaterra. E a Inglaterra tinha o que melhor do mundo? A Marinha, junto com os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais lá, que tinha lá em Hostenfoda-se lá, e os portugueses que colonizaram a metade do mundo, de história e agora, os espanhóis. Eu fiz vestibular pra história na UERJ, passei em primeiro lugar em 2004. Caralho, olha o tamanho do peru do moleque. Leque, se tu tivesse 38 passado centímetros. Em história, daqui a 15 anos só ia ser uma merda. Não, eu passei em história, eu só não fui fazer. Cara, imagina, se eu tivesse feito história, você seria outra pessoa hoje. Você andaria comigo um mamute, pense nisso. Eu ia ser o mamute, ia ser eu o mamute boss do Bash Fritz Spitz, falando, não, porque Heigl, quando ele propõe você como parte da sociedade, eu quero saber o que eu tô vivendo, brother, esse presente, que futuro é esse que a gente tá construindo aquele aqui? Aquele Fritz Spitz, o mamute tava me explicando o projeto dele pro doutorado, que viagem de aço, puta que pariu. Mas é o mamute, né, depois porra? Depois que o mamute explicou pra mim, pro Nishin Mil, que existe Fira, Firaga, Tandaga em filosofia, a minha vida é muito melhor. Firaga, Moleque, não, pô, não, aí, não, caralho, não, peraí, não, porra, LOL, peru, caralho, cara, que maneiro. Eu vou só mostrar pra vocês como o Mamute é um cara muito pica. A última coisa aleatória, a gente tem conversas muito pontuais no WhatsApp. Nossa última conversa foi um áudio que ele me mandou que dizia o seguinte: o rei igual dinheiro de passar. De passar. E a minha resposta foi: 6 minutinhos cada orgia, senta e abre a bunda. Osmico azul. Caralho. Aí acabou a conversa. Ah, então. Em silêncio. Viu que bom. Dois tiques azul mostram que a gente entende, meu. Bunda, eu ligo em B. Cara, cadê o Mesh Splinter? O Mesh Splinter tá transando? Não sei. Não, eu acho meio cedo pra ele fazer isso. Ele parece que tem horário pra esse tipo de coisa. Ah, é? Você acha que o cara vai fácil? Ele está offline, na real. Eu assumo, eu prefiro assumir que quando as pessoas estão offline, elas estão transando. Tem crédito no Skype? Eu talvez tenha crédito no Skype. Homem, chamada. Seu crédito no Skype, 0,00. Adicionar crédito no Skype. Adiciona, foda-se. Ah, não, eu tenho crédito no Skype, sim, porque eu tenho. Eu tenho Office. Eu sou assinante do Office. Olha só. Em 2500, quando a humanidade colonizava já o espaço há 300 anos e tava à beira de uma guerra civil entre a Terra e as colônias, eu comprei crédito do Skype que eu chamei de Projeto Esparta, que era pra criar super soldados pra lutar nessa guerra. Cara, como é que você vai criar super soldados com a Skype? Você vai contratar eles pela internet? Sim. Eu sou. É, sim, no Tor, na Deep Web. Ah, entendi. Boa. Contratar os pais pra dar uns moleques pra poder fazer super soldados. Vamos formar um exército? Sim. Pra salvar a internet? Aí, sério. Bora fazer um exército. Tá. Aí, a Ordem do Punho Iluminado. A Ordem do Punho Iluminado. Bom nome, gostei. Não, gostei. Não, achei muito reticente. Não. Eu quero chamar o Mestre Splinter agora, que é ele que vai batizar. Chama. Porque ele que batizou baixo frente soco. É verdade. Tá? Se ele não der nenhuma. Se ele não der nenhuma ideia melhor, a gente pode ir com o Ordem do Punho Iluminado. Eu achei uma ideia merda. Eu nunca soube quem foi que inventou, agora eu sei. Ah, essa achou nome merda? Então, rebatiza o baixo frente soco agora. Que isso? Dê um novo nome pro BFS agora. Vai. Vamos lá, tô desafiando. Vai, senhor Fadão. Tu não é o Fadão? Calma. Games Brasil. E eu tenho imagem. Eu tenho banner de Games Brasil. Pera aí. E o domínio. O PH tem tudo. Caralho, era um plano B. Era o primeiro plano. Plano A, moleque. Baixo frente soco é o plano B. Vocês sabiam que a ideia do baixo frente soco desse canalha e do outro canalha, só o que eles queriam na vida era ganhar uma credencial pra ir pra E3? Falei isso. Era só isso. Já sei o nome. Era só isso. Target Combo. Fala. Target Combo. Target Combo. Target Combo. Target Combo. Target Combo. Target Combo. Então, então... Segue a mesma linhagem. Mas tem que ser em português, não. Tem que ser em português, não. Não, foda-se. Target Combo. Se não era combinação de um alvo. Acho que não daria muito certo. Combinação alvo. Porra. Combinação alvo. Versão brasileira. Fan Marvel. Porra, combinação alvo é mó nome foda de filme da Sessão da Tarde, cara. Hoje apresentamos Combinação Alvo com o Ricardo Juarez narrando. Tem nome daquele feriado de ação do final da série. Já sei, um outro nome. Outro nome bom. Super Cancel. Super Cancel. Tem que falar assim. Super Cancel. Tem que falar com essa entonação. Super Cancel. Super Cancel, sim. Super Cancel é maneiro o nome. Super Cancel. Só uma. É. Sério mesmo, vou perguntar. Cara, fala outro nome então. Fala um nome. Vai ter um segundo podcast agora do BFS. E ele precisa de um nome. Qual vai ser o nome? Vai, rápido. Wake Up Ultra. Ele vai Wake Up Hori. Wake Up Hori. É, caralho, Daigo. É isso, cara. É um podcast do Pode Produção que vai ser todo dia de manhã cedo. É tipo Bom Dia Brasil do podcast. Que é um podcast pra você ir trabalhar. Levantei pra trabalhar. O que eu vou fazer? Vou escutar o Wake Up Hori do Pode Produção. Caralho, a gente tem que criar uma rádio agora. E todo dia às 6 da manhã. Vamos entrar. Eu juro, tá bom. Daigo, Liz Inimigo, eu. E o Solidariedade que ele deu. Ó, tem que ser assim. Tem que ter duas pessoas acabando de acordar e duas indo dormir. Que é pra ter aquela dinâmica, assim, aquela sensação dinâmica maneira, assim, de ter um maluco meio no 220 e o outro tá tentando chegar no 110 ainda, entendeu? Uma parada bem Bom Dia Brasil, assim mesmo. Caralho, não, que maneiro, cara. A gente tem que gravar vídeo, cara, vai aparecer a nossa cara. Tem que ser vídeo, pode crer. Snapchat do BFS, tá aí, ó. Já deixa o laptop do lado da cama, assim, levanta e liga o Skype. Sim, pode crer. Olha aí, que ideia, maneira. Não escova nem o dente, tá ligado? Cara, o primeiro podcast que a gente fez crossover com Tanguinha, a gente gravou, assim, todo mundo acordou e gravou de cara. Eu não lembro qual foi o primeiro que gravou, mas foi muito prejudicado. Eu lembro. Foi o 64. Foi o que a gente Não. Zibo. Então, a gente gravou ou o Yu Hakusho primeiro com eles, ou a gente gravou o Zibo primeiro com a gente. Dos dois saiu muito prejudicado. A gente gravou o Yu primeiro. Não, eu tava acordando tão maneiro. A gente gravou cedo, tipo 10 da manhã. Moleque, na época eu acordava 2 horas da tarde. Ai, que saudade dessa vida, velho. Aqui você agradece por isso agora. Porra! A sua vida agora é uma vida melhor, cara. Você foi pra casa e virou um pai de família. Achei. Pra quem você deve isso? Porra, agora? Do banner do Games Brasil. Pra vocês terem uma ideia Games Brasil? De como essa porra era tenso, tem inclusive um com a Lightning no banner. Nossa, cara. É porque não deram uma promessa, né? Cara, todo ser humano que ouve o Baixo Fundo de Soco tem que agradecer a minha pessoa. Aqui, Fantasy Banner. Senão tudo isso teria acontecido. Fantasy Banner. Vou mandando pra vocês aí. Não! Não, cara. O quê, cara? Não. Games Brasil. Aí, cara, tu gostava dessa fonte. Tu gostava dessa fonte, né? Gostava, posso ir com essa. Tem uma fonte de Baixo Frente Soco. Manda, cara. O que você quer? A capa do Baixo Frente Soco. Não, do site não, que ninguém vai ver. Bota do grupo. Não, então do grupo? Falei do grupo. Do site bota, não, bota, que ninguém bota. Vai ver. A gente já tá desfazendo. Cara, eu quero fazer uma pergunta disso. O que caralho tem a Lightning nessa capa? Moleque! Porque. Peru! Inimigo. Inimigo. Vou mandar vários. Tu estudou com esse cara. Tu estudou. Tem do Solid Snake. Moleque, pra você ter noção de como é tão aleatório, tem do cara do Tekken, que eu esqueci o nome dele. Tu queria fazer um CGIzinho pra ficar aleatorizando o Kizaragi? Aleatorizando o logo, né? Como é que é o nome do sobrenome do Jin Kazuya? Hihachi Mishima. Tá aí, essa última que eu mandei. Jin Kazama. Meu Deus, é o Jin. Que maneiro. Caralho, recorte de Photoshop maravilhoso. Caralho, muito trash. Cara, essa é a linha do tempo mais tenebrosa. Da onde vem essa textura? Essa textura de caralho do Photoshop é top. Caralho, esse chanfro entalhe colocado aqui, Black, 50%. Tem mais. Textura de tecido. Caralho, por que sete no Café pro ar? Ia ser muito maravilhoso. Ia ser. Caralho, quando eu vejo paradas assim. Aí, eu acho que esse foi o primeiro banner do Baixo Frente Soco. Foi, durou 2 semanas. Uh-huh. Apenas 2 semanas. Meu Deus do céu, cara. Eu embarquei nisso, cara. Caralho, Castro. Como é que você permitiu isso, cara? Você era o designer da galera. Ah, cara, eu era primeiro, né? Na época eu era menos designer ainda do que eu sou hoje. Isso. Você era aluno de design. Isso. Você dava muito menos fodas. Não, eu continuo dando mesmo número de fodas, eu acho. Continuo dando zero, continuo negativo. Sim. Zero. Cara, que. Cara, mas assim. Que maravilha. Esse banner ainda tá melhor que Halo, eu acho. Ah, sim. Esse esse do Metal Gear. Sabe qual é a inspiração pro. Inteiro, né? Sabe qual é a inspiração pro Master Chief? Sabe o que deram pro dublador dele? Falaram assim, dubla que como se fosse tal coisa. Aliás, primeira coisa, o dublador do Master Chief é um DJ de Chicago. O cara é um DJ. É tipo o Roger do Traje Rigor dublado. Caralho. O que não faz diferença, porque ele não fala, né? E aí chegaram pro cara e falaram assim, ele grunhe, É tipo um Clint Eastwood da vida, que fala pouco assim, entendeu? Mas quando fala, ele tem uma presença. E aí o cara, ah, tá, tá. Moleque. E aí ele... Aí você ele vê como esse conceito assim. Foi incorporado até pelo Kojima no Metal Gear 5, né, cara? Sim. A minha principal pergunta é, por que que alguém pensa, cara, bora chamar um DJ pra dublar? Porque tipo assim, porra, sabe quem ia ser irado gravando o personagem do meu jogo? O David Guetta. Porra, ele ia irar. O David Guetta. Não, mas aí é diferente, cara. O lance de DJ nos Estados Unidos é mais diferente, que DJ pra eles é o cara que... Cara, DJ é o cara que bota a porra pra tocar. É, que fica no rádio, é cara, sacou? É aquele disque jockey mesmo. É, eu só saio daqui quando o DJ também sai. Ah, meu. Deixa eu te falar uma parada. Naquele Full House do Netflix agora, o Fuller House. Nossa, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, uma interjeção importante. Alguém tá gravando? Não, não? Eu não tô. Ah, o boss tá gravando? O boss tá gravando, tá tudo, tá favorável. Save your body. Aparentemente tá gravando. O bode... Tá tranquilo. O bode avacalhou com meus fãs, mas eu tô gravando. Sim, Eu também tô, inclusive, mas foda-se. Já a gente podia ter fingido que não tava gravando pra deixar as pessoas falando sem achar que tá gravando mesmo e depois lançar o programa assim. A gente podia fazer isso um dia. Fiz sem ouvir isso. Pode. Sabe o que vai acontecer quando a gente fizer isso? As pessoas vão falar, pô, então galera, eu tenho que jantar, né? Porque eu não vou gravar essa bosta. Eu, por exemplo, vou gravar jogando aqui alguma merda. Eu vou embora. Eu vou viver a minha vida de verdade. Um abraço. Meus amigos de verdade, seus lixos. Nossa. Meus amigos de verdade, estou esperando. Eu imagino quando me convidaram de fora. Cara, eu imagino. Aquele dia que a gente gravou do Presidente Evil, eu tava no carro daquela empresa rival dos táxis aí, pensando, cara, coitado das garotas, sacou? Tipo, a garota, a Gegé e a Monique estavam emprestaram 2 horas da vida delas, de um dia de semana. As pessoas trabalham o dia inteiro e de noite elas, o pouco tempo que elas teriam pra viver as suas próprias vidas, vão ficar no Skype com os retardados, que vão ficar fingindo que não sabem porra nenhuma de um jogo, que eles jogaram 50 vezes. Sim. Por uma titanomaquia tosca e imunda. Peraí, como é que é o negócio? Peraí, volta. Eu tô falando de qualquer merda, foda-se, cara, informa. Isso é uma visão muito pessimista de mundo, cara, porque isso pode se aplicar a qualquer coisa, sabe? Pode, eu só tô com uma mancha estranha no ombro, eu vou no médico, o médico vai perder o tempo dele, a secretária vai perder o tempo dele. Não, doutor Bot, ninguém é especial, não. Ninguém é especial, cara, mas a gente tá aqui pra perder tempo nessa vida, cara. Ódio a rotina, sim, né? Sim, a gente tá aqui perdendo tempo. Ódio a rotina. Fala sério, o que essa quinta-feira teve de especial? Pergunta pra todos, o que que essa quinta-feira especial teve de especial? Ou foi apenas uma quinta-feira que o Bison matou para a Chun-Li? Pra mim foi uma quinta-feira, olha, para Chun-Li então, foi o dia mais importante sete. Da vida dela, né? Sim. É, ó, se a entrevista de emprego que eu fiz hoje render, vai ter sido uma quinta-feira muito importante na minha vida. Peraí. Eu vou bancar o baixo frente só que inteiro. Sério? Essa porra aqui, se ô. Ainda vai rolar baixo frente cachaça? Vai rolar baixo frente Daigo no puteiro. Vai rolar baixo frente. Peraí. Por que só o Daigo no puteiro, caralho? Porque ele é o único solteiro. Ah, é. Só solteiro pode ir no puteiro. Eu sou o único solteiro? Aqui, ó, gravando agora, tem eu, inimigo, pode, eternidade, tá. Que me pariu. É. Ah, Daigo. O Killer Asus, risadinha, né? Faltou, mas também estaria na conta. Todo mundo aqui tem inveja de você, não o contrário, cara. Eu não sei. Teria o loop infinito. Daigo, se você segurar mais um tempinho, você aprende a soltar bola de fogo, cara. Segura. Você vai ganhar poderes. Vocês podiam ir jogar ralo. Peraí, não é centro do cu, não. No centro do ralo. Centro do ralo. No meio do ralo. Celton Mello. De ladinho, em cima ou embaixo? Um dos três. De ladinho. Baixo. Primeiro, e lá, de certo sobre. De ladinho, porque a amplitude dos movimentos oscilatórios garante uma penetração mais profunda e, portanto, maior e mais intenso não, prazer. Não, você tá errado. Eu acho. Ah, você tem peru pequeno, o problema é seu, brother. Mas. Seria de 4, no caso. Mas peraí. Não estava de ladinho. Peraí, vocês são tudo peru pequeno. De ladinho, vocês falam? Peru, porra, meu peru pode ser dois. É, claro que tem, brother. Claro que tem. Você fala. A gente tá falando da anatomia do oposto e não do cidadão. Nós estamos assumindo que ninguém tem a sua. Porra, mastodonte. O loop teria. Cara, eu posso pegar uma régua agora e medir, mas eu acho que não chega a mim. Cara, se tivesse loop 4 centímetros, vocês saberiam. Eu faria questão de falar pro mundo. Sim. Eu ia gravar podcast com o Paulo. Sempre que sai a galera pra beber, o loop fica. Eu tenho 20 bichinhos centímetros de piroca. Antes de beber. Ele não fala mais nada. Depois de beber, ele admite que tem 10, né? Você tem uma pica muito grande, acho que você não fala sobre isso. 14. Eu também, cara, qual o problema? Qual o problema do tamanho do pênis, tá? Se o cidadão for de estatura baixa, ele tá no melhor dos mundos, porque não importa o tamanho do piru dele, vai ser proporcional. Se ele tiver piru pequeno, é proporcional. O cara de estatura mediana, se ele tiver piru pequeno, é um problema. Se ele tiver um piru médio, a altura dele. E se ele tiver um piru grande, parabéns. E o cara alto? O cara alto. Uma merda. Qualquer peru que ele tenha que não seja um peru grande. Mas no máximo, medíocre. Tá no erro. Mas o pior, e se o cara for alto e for negão? Cara, eu acho que se ele for negão, ele já tá avantajado pela genética aí. Pela genética. Não. Tem o fator multiplicativo. Mas então, olha a pressão em cima do cara. Tem que ter 1,7. Imagina, a pressão em cima do negão, moleque. Tu é negão, tu não tem piruzão. Moleque, olha essa pressão. Imagina, tu é tipo, caralho. Imagina a pressão dele te pegando o contrário. O CPFS 2016, reforçando estereótipos, é isso aí. Reforçando. Voltamos. Peraí. Isso antes, antes de eu virar. Inclusive, isso assim, antes de eu virar judeu, diga-se de passagem. Ciência também. Antes de eu virar judeu, tinha essa parada assim. Porque antes de eu virar judeu, eu li muitas paradas sobre a sensibilidade do judeu. Caralho, eu esqueci que lá tu virou judeu, virou true judeu, meu. Virei true judeu. Virei ou indiano também. Lá eles também são assim. Indiano faz, é recomendado pelos proctologistas. Ah, mas americano é tudo judeu. É verdade. Americano é tudo judeu. Eu ia falar que é recomendado pelos proctologistas, mas. Reviveram o senhor Fale, moleque. Falando em judeu. Reviveram, né? Uma amiga minha dá aula pro irmão dele. Sério? Ela dá aula na baleia, moleque? Pra você ver. Não, é na baleia. O melhor é quando vamos pra baleia. Tu acha que o Nissim gosta de escola? Ele é muito zoado. Não, ele gosta de Friends e Big Bang. Ele é muito zoado. Ele fez vestibular ano passado. Eu acho que esse ano ele não é na faculdade. Mas ele é muito ano passado, zoado, tipo, na internet. Ah, com certeza, né, cara? O cara fica pronto em 3 minutos e vai pra baleia. Não, senhor Eternidade, que é o seguinte: ninguém lembrava quem era o Nissim Orfale. Ninguém sabia, mas. Ninguém lembrava. Aí chegou o Rubinho, juiz. Aí falou: aí, pronto, tira todos os vídeos do YouTube. Aí, nego: caralho, Nissim Orfale! O judiciário lento, ele prejudica muitas vezes. Lembra o caso da Isabela Nardoni, 2008? Uhum. Os advogados dos Nardoni agora estão tentando anular o júri. E se anular o júri, eles são soltos e acabou. Por quê? Eles estão partindo da prerrogativa que o casal foi condenado pela mídia, porque passou uma matéria no Fantástico, veio que condenando, os pais são culpados. E como assassinato sempre é júri popular, o júri chegou lá com a cabeça feita, tipo, os pais mataram, manda prender. Caraca. Então o advogado tá tentando usar aí uma estratégia de direito aí pra anular torto, o júri. Né? Porque a seleção do júri ocorre... Peraí, e a seleção do Dunga? Direita? Seu coxinha? Coxinha. Falar em seleção, e a seleção do Dunga? Não, aí. Fazer um jogo de forca com vocês do meia hora. Alguém falou no WhatsApp, essa semana teve o jogo, né? Alguém mandou no WhatsApp, e o jogo da seleção? Cara, eu não sabia que tava tendo jogo, eu realmente tava vendo Masterchef. Eu tava... Qual é a escalação da seleção brasileira? Ninguém sabe. Cara, Masterchef... Agora, qual é a escalação do STF? Tem. É o... Fogaça, o Jacan. Tu lembra do chute a Paola que o Hulk deu na área ali? Tipo, chute a doc do Hulk. O gol é pra lá. Foda-se. Isso é uma... Foda-se. Ele mandou um Kojiro Ruega ali. Ele falou, vou chutar esse cara. Vai bater a cabeça dele. Ei, Lá, você acabou de levantar uma questão importante. É Kojiro Ruega ou Kojiro Ryuga, afinal? Era pra ser Ryuga. Na verdade, era pra ser Ruega sempre. Tá, o correto sempre foi ser Ruega. Mas o cara, na hora de fazer o mangá, ele pensou, não, vou colocar Ryuga, de sacanagem. Não, mas pera aí, não na primeira Ruega, versão óbvio, da manchete, eles falam... Que é o nome irado. É Ryuga. Então é Ryuga. Não, mas é Ryuga e depois de um tempo vira Ruega. Quer dizer, pelo menos na original do manchete eu não lembro. Mas do Cartoon Network era. Em 2002, o Cartoon Network começava Ryuga e depois virava Ruega do nada. Vira Ruega. Cara, que coisa maravilhosa, né, cara? Erro de tradução e agora errei e vai até fora. Vocês vão conseguir finalmente explicar uma parada que eu nunca entendi na minha vida. Super Campeões que passou na manchete era completamente diferente do Super Campeões que passou no Cartoon Network, não é? Na verdade, não. Vou explicar. Tem esse autor que não sabe desenhar seres humanos, ele sabe desenhar só pernas com uma cabeça. E em 86, Super Campeões. E em 86, e portanto há 30 anos, olha, faz um podcast, 30 anos Super Campeões. Ele começou o mangá, e o mangá eram crianças que jogavam futebol. Com o tempo as crianças cresceram, teve um Capitão Tsubasa Z, na verdade era Jota, e viraram adolescentes, e depois eles vão virando adultos, e ele espalhou os moleques aí, um foi jogar no México, outro foi jogar na França, outro foi jogar no Brasil, Itália, vários centros de futebol que são completamente irrelevantes, mas na época ele quis colocar. Pois bem, de tempos em tempos, ele meio que dá uma reputada no mangá pra meio que atualizar. Qual é o time da moda atualmente? Ah, é o Milan. Ah, então vou ver se eu faço um contrato aqui com o Milan pra colocar o Tsubasa no Milan. Na verdade, ele não faz contrato porra nenhuma, né? Só se for anime. É o mangá, dia, ele vai não, hoje em dia tem. Não, hoje em dia ele faz. Ele faz umas paradas arrumadinhas. Ele não tá mais moda caralha, não. Eu acho que ele deve ter tomado algum processo. Provavelmente tomou. Porque eu lembro que no primeiro Capitão Tsubasa, uma hora o time do Oliver, que era o São Paulo, foi fazer uma excursão. Não era São Paulo, era São Paulo. Então, 2002. Por quê? Porque não tinha licença. Sim. Não, mas aí é Brancos, mas no original é São Paz. É, São Paz. E foi fazer uma excursão. O time japonês, ele foi fazer uma excursão no Brasil e enfrentou o Grêmio e ele desenhou. desenhava o escudo do Grêmio lá. Sinistro. E todos os jogadores do Grêmio eram o Filipão, eram um gaúcho bigodudo. É. Todos. Mas aí ele vai atualizando o mangá e colocando o Tsubasa no Barcelona. Aí teve o Barcelona com o Rivaú, que era o tinha um rival do lá genérico, que era o cara mais velho, que era o camisa 10 do Barcelona. Aí tinha o Carlos Santana, que era o Oliver, Zico, que era do Flamengo. É o Zico, que é o filho de Deus, é. Que era o moleque sem pai, sem mãe, podia ter sido um herói da Marvel, mas jogou futebol. Tinha lá. É, só que eles mudam o Carlos Santana, ele não é o filho de Deus no anime, a mãe dele morre numa fábrica. Ele virou guitarrista, depois ele virou guitarrista. E aí aos poucos ele vai mudando a história pra sim, pro Oliver não ter nascido em 78. É mais ou menos o que a Marvel faz, a primeira versão, o Homem de Ferro. É o que a Marvel faz. Criou aquela armadura na Guerra da Coreia. Não, Vietnã. Ah, não é uma Guerra da Coreia. Aí atualiza, vira outra guerra, aí vira Fegueira. Por isso que os Estados Unidos fazem guerra sempre, entendeu? Que é pra origem dos super-heróis fazer sentido. É por isso. E aí ele atualiza o Capitão Tsubasa. O Cartoon? Canal 47 ali da não era 46? Aqui é 55. Quando eu era criança era 46. 46 era... Por que é diferente? TVA. 46 era na TVA. É diferente porque ele atualizou. É, até o nome da série. A Estrada para 2002. Aquele primeiro, o primeirão lá do mangá, era pra ser na Copa de 90, a parada. Aí depois é um pra ser na Copa de 94, que é até um Japão e Brasil, a final da Copa de 94, do Capitão Tsubasa. E aí depois ele tem que fazer um que é na Copa de 2002, porra. Aí vai mudando algumas apesar coisas, apesar de que entendeu? Esse também é Japão e Brasil no final. Sim, sempre é Japão e Brasil no final. E só muda se o Japão ganha ou perde. Não. E esses naquela 2002... última versão, agora é Argentina e Japão no final. Ele tirou o Brasil. Filho da puta. E aí, o Road 2002, que é o que passou no Cartoon Network, o último episódio dele foi ao ar meia hora antes da final da Copa do Mundo lá no Japão. Foi maneiro isso. Foi bem bacana. Ele foi ao ar, meia hora, foi ao ar, passou, terminou o Capitão Tsubasa, começou a passar Brasil e Alemanha. Só que foi triste, né? Porque no anime o Japão ganha a Copa. Não, né? Deixa aberto. Não? Ah, é, deixa aberto. Deixa aberto, assim, né? Mas rola uma vamos... depois. Ele manda tipo, agora nós vamos pela primeira vez pra Copa conquistar o sonho. Vamos, time! E acaba. Super campeões. E o zagueiro do outro time na abertura é o Sagat. O zagueiro não, o goleiro. É o Sagat. É o Tatsumi da Saori. Moleque, o goleiro do time. E o goleiro, ele era o Ikki de Fênix, moleque. Você tá falando do Wakabayashi? É! Benji ou Wakabayashi? Sim, ele era meio Ikki, Benji. Ou Kenzo. Não, mas o melhor goleiro era o cara. Não, moleque, porque o Wakabayashi, eu acho que nos primeiros episódios, o Benji toma um gol do Oliver. Aí ele fica puto, pega a bola, sai do gol, dibra todo mundo, Ronaldinho Style, e faz o gol. Yes! Foda-se. E aí eu sei o diálogo dessa cena. Ele meio que agita o boné e grita: Oliver, vamos resolver isso numa partida real e ver quem é o melhor jogador, hã? Essa é a minha resposta pra esse seu gol. E sai de braço cruzado de ódio, assim. Olha, começou mal. Eu jogo futebol direito, vocês não. É. A bola é sua mesmo. Aí ele ganha um mega handicap porque ele quebra a perna e fica a série inteira. Se eu não tivesse com a perna quebrada, eu ia agarrar todos os ele gols. Ele fica pra sempre com a perna quebrada. Ele não quebra só a perna, ele quebra os pulsos também. Quebra tudo. É, ele é o cara mais fudido da série. Ele é o Shiryu, na verdade. Ele é pior que o Jumisuke, que era um moleque que tinha problema cardíaco. Jumisuke, o moleque tinha um problema cardíaco mortal e resolveu jogar o jogo inteiro. ele só podia jogar 15 minutos. Hoje eu vou jogar o jogo inteiro, treinador. Você tem certeza disso, Jun? Tenho! Então eu vou deixar você jogar com o seu coração. E aí o apelido dele era o craque de vidro. É, o príncipe do campo de futebol. É o príncipe Jumisuke, camisa 12. Eu quase fiz uma comparação com o Naruto, eu tenho que me segurar essas coisas. Eu ia fazer uma comparação com o Jobson, que é o craque. E outra parada foda do Super Campeões é que aquele zagueirão, o troncudão lá, o Gorodaimon, ele tinha aquele ataque especial com os gêmeos, que ele meio que ele deitava, ficava em posição de frango assado, aí os Tatibana vinham, cada um num pé dele, e aí ele alçava os moleques, e aí os moleques davam uma pirueta satânica e faziam o gol de voleio combinado, que depois o Misaki e o Tsubasa copiam. É, o Tsubasa Shad. E aí, caralho, aquilo é sensacional, e aquilo não pode na regra do futebol, você não pode se apoiar em outro jogador, nem do seu time pra fazer nada. Então, se fosse assim, cara, você que não pudesse, peraí, calma, você não pode esperar assim o jogador do seu partido. Tu já viu na hora do escanteio alguém dar pezinho pra alguém? Não, mas eu quero... Tu acha que até hoje não ia ter visto uma parada dessa? Cara, eu sempre discuti isso com meu pai, O Davi Luiz dá pezinho pro Neymar, cara, pra cabecear mais alto? Eu discuti isso com meu pai a vida toda. Eu achava que não tinha essa regra, que ele não fazia, que ele é ruim. Que nem que é... Não, o Cuca já... O caralho, né? Com certeza, na época do Cuca no Botafogo, ia ter uma jogada ensaiada. De alguém dar pezinho pra alguém, cabecear pra trás e o cara pegar o rebote e fazer o gol. Não pode, você não pode se apoiar em ninguém. Não, mas isso é uma, cara, isso é uma regra estranha. O nego se fura a camisa um do outro toda hora. Não, mas aí é, só marca falta. Aí tá tudo bem. Futebol é um esporte chato. Não, peraí. Se eu der pezinho e o maluco mandar um drible irado no ar, um Oliver Tsubasa e fizer gol, eu ganho um cartão amarelo, tá valendo. Não, acho que não pode. Não sei qual é. Tem que parar o lance, olha. Pera aí, vou caralho, sério, a cognição de vocês tá muito comprometida. Vocês estão realmente achando que é viável dar pezinho no jogo? Cara, não, olha só. Tu acha peraí, cara, você já assistiu futebol americano? Já viu o Harlem Globetrotters? A minha defesa pode estar falando do rugby. Ele fora com essa armadura, mas no rugby direto ele levanta. Rugby, pode crer. Rugby é o scan lá do rugby. Olha só, o Boyd falou isso que ele nunca viu os supercampeões. Sou merda. Eu vi. Quando eu entro em campo... Eu achava o máximo. Canta comigo então. Quando eu entro em campo... Vai aí, ó. Fake do cara. Vinha porra nenhuma. Terminava aí o Hakusho, você desligava a televisão. Seu fake do caralho. Seu fake. Tinha um programa de domingo da Manchete que passava supercampeões e eu via. Passava direto, né? Passava sequência de episódios. Moleque, supercampeões maravilhosa, né? É muito derrota, né? Ou é isso, é Faustão. Domingo dia merda. Derrota? Supercampeões? Derrota? Isso daí é a Manchete tava inovando. Antigamente era compacto do Cavaleiro do Zodíaco, final de semana inteiro. Não. Olha só, a Manchete, a TV Manchete, essa glória aleluia, canal 6 do Rio de Janeiro, rua Rua do Russo. Glória. Glória. É, porra, fantástico. Eles fizeram uma parada muito sensacional uma vez, que foi o seguinte: passou o resumo da semana de Cavaleiro do Zodíaco, que era domingo, ou sábado. Era domingo. Passou, era domingo, então passou lá, string lá de 2 horas de Cavaleiro do Zodíaco. Logo depois era um programa da Márcia Peltier, era uma mesa redonda pra discutir a violência em Cavaleiro do Zodíaco. Então assim, você botou lá os pais plantados vendo aquela merda com o filho pra logo depois, não, agora pai, você que ficou aí vendo o desenho do seu filho, a gente tá aqui, eu, Márcia Peltier, o Carlos Chagas, o Ciro Darlan e a Juma Maruá e vamos discutir a violência em Cavaleiro do Zodíaco. E o nome do programa era Márcia Peltier Pesquisa. Márcia Peltier Pesquisa. Márcia Peltier, saudade, vizinha. O melhor jornal da TV brasileira era o Jornal da Manchete com a Márcia Peltier e o Carlos Chagas, que era um baixinho meio barrigudo, de gravata borboleta e um bigodinho safado. Um bigodinho que trabalhava. Não, pode meio crer, chinês, pode crer. Um cara meio estranho. Meio chinês. Não, se fosse meio chinês, ia ser aquele detetive da Hanna-Barbera. Que é o detetive. Cordão do chapéu. É, Charlie Chan, que tem 7 filhos. E que tem uma voz que fala meio assim. A mãe do Ninja Inimigo, se procurar, tem um vídeo no YouTube, na entrevista dela. Tem? Uma reportagem. Tem, na Leopoldina. É, falando do Gelo Baiano. Não é? Júlio Baiano. Não, Gelo Baiano. Gelo Baiano. Não, Júlio Baiano é lá com o Jorge Lafon, pô. Foda-se. O Pombo, em 108 podcast de Tanguy, o Pombo não deve ter falado isso menos do que 10 vezes. E tá tudo tranquilo até hoje. É, mas é isso. E o foda dos supercampeões é que nessa época, tu via Yu Hakusho, aí passava supercampeões, aí passava lá a propaganda do boneco do Yu Hakusho de plástico da Glaslit, beleza? Aquele que não aí mexia, pá, né? Só os braços. É. Aí se fosse uma sexta-feira, tu ia dormir, aí tu ia acordar no teu sábado, eu ia viver teu sábado lá, tu ia dormir. Aí tu ia acordar no domingo e ligar no SBT, moleque. Maravilha. Tu ia ver um flyzinho, um reartzinho. Não, um não, isso era sábado. Era um sábado. Bolzinho. Era sábado? Melhor ainda. Sábado animado. Porque domingo eu lembro de... Bom Dia Caminhoneiro. Não, Siga Bem, cara, Siga Bem Caminhoneiro. Siga Bem Caminhoneiro. Peste e Companhia. Que Companhia. Peste com Gugu. Caralho. Lembra o Peste Companhia com o Gugu? Peste Companhia porque ele devolvia o peixe, eu não entendi. Caralho, por que você tá devolvendo ele? Ele devolveu o peixe, ele devolveu o peixe. Não importa, eu quero comer pra fora aquele peixe, cara. Daigo, olha só, Daigo, a gente tinha 8 anos. Se você já tinha 18 e você já era um adulto, é uma coisa. Agora você tem que entender que a gente tá. Cara, meu avô era pescador profissional, sacou? Eu entendo esse lance de pesca. Em Minas? Em Minas? Desde quando era moleque. Tua avó era pescador em Minas? Sim. Em que mar que ele pescava? Ele é pro Espírito Santo? Não, cara, ele ia pescar no Rio. Ia pescar no São Francisco? Ele ia pescar tambaqui. Olha aí. Ele ia pescar piranha? Ele ia pescar peixe voraz? Ele ia pescar pirarucu. Deixa os caras. Ele ia pescar tambaqui em Belém? Pirarucu. Pirarucu? Ah, pirarucu? Pirarucu pororó? Pirarucu é um nome escroto. Todo nome tupi-guarani é meio escroto. Você fala, vou comer pirarucu. E tipo, sei lá, você tá em Manaus trabalhando. Pirarucu. Porque assim, quando você fala isso entre amigos e tal, é engraçado. Você vai comer pirarucu. Mas quando você tá, tipo, sei lá, no trabalho, em Manaus, fazendo um projeto, você fala pra alguém assim, vou comer pirarucu, fica meio estranho. Tá no assim. Erro. É, tipo, que... Tá no erro. Essa escola, o nome lá não é pirarucu, é tipo, o nome lá do peixe é moçambé. Moçambé. Assim, não, tu vai comer moçambé com açaí. É isso que tu vai comer. Açaí não, peixe, cara. Com açaí. Não, mas é assim que eles fazem lá. O açaí que a gente come aqui não é açaí de verdade, não, cara. Não tem nada a ver o açaí de lá. Açaí de lá é completamente diferente. Não tem nada a ver. Deve ter o açaí de lá é açaí de verdade. Não, pra você ter uma ideia, o açaí de lá é tão forte que o nego bate com leite condensado pra ficar na moral. pra ficar com um gosto razoável. Pô, açaí daqui é açúcar. Açaí daqui é açúcar. Meu tio ele tem uma empresa de fornecimento de açaí e guaraná lá em Belém. O que tem gosto de açúcar? Terra não tem gosto de açúcar, brother. Açaí é terra. Guaraná no Rio. Guaraná. Açaí no Rio é literalmente guaraná, cara. Eles botam um guaraná natural, é aquela essência de guaraná e uma coisa doce. É um guaraná roxo. Que aqui eles botam um troço que tem gosto de terra, sério. Não é de sacanagem, não. Entendi. Mas são as diferenças regionais. O pão de Minas aí é só pão. Não, nos últimos tempos. Pão de queijo virou pão de Minas. Mas o engraçado do açaí é que... Isso é verdade. Minas e pão de queijo é só pão? Olha aí. É verdade. Sacanagem. É verdade. Isso é muito válido. Cara, sei lá, acho que eu não chamo por quê. Por exemplo, salaminho, eu sei por um fato que salaminho, hamburguês e hambúrguer é só salaminho. E que queijo... Salaminho, hambúrguer. E que queijo parmesão em Parma é só queijo. Porra. E o queijo suíço na Suíça também é só queijo. E chocolate pão francês na França é só pão. Então, eu descobri. Se o pão é francês, por que o padre é português? Nossa, eu não tô entendendo. Eu fiquei chocado quando eu descobri que pão de queijo é feito de polvilho e não de queijo. Não, calma, pera. Não, vamos com calma aí, cara. Tem polvilho e queijo, que eu saiba. Tem isso aí. Tem que ver. Isso aí. Assim, só você morder o pão de queijo e saber que tem queijo, pera. Garoto novo. Se você já fez uma crepioca, sabe que o gosto é igual de pão de queijo. Não tem nada de queijo, velho. Crepioca. Então é de queijo, sei lá, cara. Tô com o cu, quero morrer. A vida é uma ilusão. Chama o Samu que eu tô passando mal. A vida é uma mentira, o homem é uma vida miserável de bolo. Segredo. What is a man? Moleque, pão de polvilho tinha que ser o nome dessa porra. Peraí, vou procurar a receita de pão de queijo. Pão de queijo pode ter queijo, pode ter presunto. Pode ter queijo ou não. Queijo opcional. Eu já comi pão de quatro queijos, sei lá. Foi muito roubado esse pão de quatro. Bom, mas... Se o pão de queijo não tem queijo, qual a diferença dele pra broinha de milho? Uma tem milho? Não, se o pão de queijo não tem queijo, você vai me convencer agora que a porra da broinha de milho tem milho. Vai será que a broa de milho não tem milho? Peraí, broa. Com certeza não. Com certeza não. Com certeza não. Eu acho que porco não tem bacon também agora, na real. Sabe o que eu tô bolado? Que broa é um tipo de pão de milho. E quando você fala broa de milho... Não. Tô te falando, broinha de milho. Acho que quando você fala broa de milho, é milho, aí anula o milho e vira tipo pão. Broa não. Tá aqui, é Wikipédia. Ai, tá falando. Ah, temos um mestre splitter agora. Valeu, mestre splitter. É um tipo de pão de milho feito tradicionalmente em Portugal, na Galiza e no Brasil. É feito com uma mistura de... Na Galiza. É um esboço. Este artigo This article on no seu case is done. Não é? Vou pedir pro Loop Infinito editar essa porra aí. Não é, só que só tem uma fala. Assim, eu sei que o Senhor Eternidade e o Rato, eles têm um negócio muito foda. Outro dia eu tava discutindo com eles alguma coisa, eu falei, acho que era o Mestre Splinter que foi falar assim, cara, o Wikipedia é confiável, sim, o Wikipedia é confiável, não sei o que, sei o que. Aí o Rato mandou pra ele o link. Olha esse link aqui, aí mandou um link de poker, alguma coisa assim. Aí o Mestre Splinter, tô vendo aqui, não tem nada de errado ele. Olha agora, aí tava lá. Uma jogada clássica do poker é o Mestre do Nada. Então, tem o clássico. O mais jogado clássico do poker é o Simples Nobre Flamejante. Tem o clássico até hoje, acho que é baralho. Você procura baralho na Wikipedia e aí você. Aí tem lá naipe. Paus ou couves? Couves. Caralho. Ainda tá falando baralho. Mas eu acho que realmente, depois de um tempo, couve até ficou presente no imaginário popular mesmo. E agora faz até sentido, né? Sabia que o nome do Ice. Tinha também que era valete ou Jorge. Não procura. O naipe de espadas em espanhol se chama pica. Olha aí. Quando você procura paus ou couve no Google, o primeiro link é: como são as tão faladas verrugas couve-flor no pênis? The Last of Us na cabeça do pau. O cara vira um clicker, vira um pipoca. Isso é essa porra. É um cancro. Olha só: candiloma acuminado, também conhecido por crista de galo, crista de jacaré ou verruga genital. O condiloma acuminado é uma infecção causada pelo vírus HPV. Existem mais de 70 tipos de vírus HPV, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Sintomas: pequenas verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. Cara, nem tem vagina e tem verruga na vagina, moleque. Cara, olha, eu tô vendo aqui algumas fotos e fica bonitinho. Dá pra. Daria pra transar. É a vagina. Com um micropênis, daria pra transar com micropênis? É um micropênis. Pênis do Mário tem uma parada dessa? Cresce. Mas cresce proporcionalmente ou cresce mais do que Não sei. sei. E o a florzinha faz ele gozar fogo. É quase uma biotecnologia. É, tipo isso. Cara, rapaz, agora eu vi uns condilombas aqui agora que deu medo. Virou clique mesmo. Para Deus. Eu não vou nem mandar foto pra vocês. Super Mario Sex Flower Power. Caralho. Parece tipo de coisa que aquele brother meu que desenha putaria, pegaria pra fazer. Vamos discutir uma coisa muito relevante aqui sobre Halo. Só eu que acho que a Jessica Jones, a atriz que faz a Jessica Jones, tem carisma negativo, dá vontade de socar ela só de olhar pra cara dela. Eu acho que ela tem uma boquinha na frente. Assim, você pensava disso? Eu lembro que você pensava exatamente isso. Eu acho que ela tem cara que não gosto. Daquela ex-mulher do Tom Cruise, esqueci o nome. Isso é o Chokes. Chokes que eu já vi, Kate Holmes. Algum de vocês falava assim, cara, quando eu vejo ela, eu tenho vontade de dar um soco na cara. Ela é uma pessoa esquisita. Ela é uma pessoa esquisita. Ela era uma pessoa perfeita pro Tom Cruise, porque eles são dois esquisitos. Você vai pra casa dele e você pensa. Não, cara, a Kate Holmes era normal. O Tom Cruise que deixou ela doida. O Tom Cruise é esquisito. Eu acho que é um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Não, ela era uma pessoa ok, cara. Ela fazia Dawson's Creek. Pessoas fazem Dawson's Creek não são doidas. Aí veio com aquele papo. Caralho, Zé. Ela casou com o Tom Cruise. Ela não é normal. Sim, porque ela foi dominada pelo mal da Scientology. Calma aí. Eu super entendo os benefícios de casar com o Tom Cruise, já aprendi. Caralho. Sim. Pô, pra começar, o cara é gostoso. Ele é gostoso. Você vai falar, você vai negar. O Doug vai falar, homem. Eu não acho, não. Sabe o que eu acho gostoso pra caralho? O Ben Affleck, de Batman. Do Ben Affleck. Quem viu Batman, o Super Homem? Aquele filme da. Quem não viu? Quem não viu o BVS? Eu ainda não vi, não. Eu não vi. Então, pra dar spoiler pro Doug, se ele não vira, eles não ligam. O Ben Affleck, eles estão uma delícia daquele filme. Está assim. Você tá incorporando o Mamute aí? Moleque, não, cara, moleque, Ben Affleck, desse filme, eu piro duro, moleque, piro duro. Não, porque, caralho, LOL, piro. Ok, piro. Ele tá maiadão, tá saradão assim, tá maneiro. Mas aparece o filme tem um problema. Aparece pau, só vejo o filme que aparece pau do Ben Affleck. Mole, só mole. Esse filme tem um problema. Então mole tudo bem, né, grande? Que tem umas cenas de pesadelo e sonho que são bem retardadas, assim. Agora, se você tira isso, finge que não tem essas cenas retardadas, gente. Mais ou menos. O filme é bem forçado, cara. O filme é... Você achou forçado? Ué, mas é um filme de super-herói. Não, até pro filme... Que fosse natural? Não, eu queria... Longe disso. Eu só não queria nada tão bizarro assim. Eu queria que as desculpas merdas fossem desencadeadas de uma forma ok, tranquila, não me sinto ofendido. Então... Mas peraí, você acha isso de todos os filmes da Marvel também, né? A Marvel não me ofende, geralmente. A Marvel não te ofende? Marvete? Não é Marvete, não. Não é coxinha petralha, não. Porra, aquele Lex Luthor é ridículo, cara. Eles podiam ter contado a mesma história conduzindo o mesmo filme, sem falar que aquilo foi um plano do Lex pra botar o Batman contra o Superman. Botava o Super-Homem, o Batman, brigando pro Superman por causa própria, sem ser controlado. Daria o mesmo filme, daria um puta hora igual, ninguém ficaria ofendido. Cara, eu gostei. Eu acho que eu não vou gostar. Eu acho que vai ser uma bosta. O elenco é uma bosta, Dai. Peraí, pensa bem, Dai. O delicioso Henry Cavill. Não, delicioso Henry Cavill. A deliciosa Amy Adams. Não, da Amy Adams eu gosto muito. Todo mundo fala que ela não faz porra nenhuma no filme, caralho. Essa é a Amy Adams. Ela é a ruivinha lá. Ela é gostosa. Fez American Hustle, fez o Lutador. Ah, eu acho essa mulher sem graça pra caralho. A Diane Lane tá nesse filme, porque aparece o nome dela no crédito e tipo. Ela é a mãe do Super-Homem, não é? É, a Dona Marta. Diane Lane? É. Essa mulher tem cara de velha. Ela tá velha. É. A Diane Lane? É, lembra dela no Rosto de Fogo. Agora envelhece ela. Você vai ter a mãe do Superman, cara. Ela é velha? Ela é velha, ela é literalmente velha. Velho, o tempo tá passando, estamos falando velho, Capitão Xavier. Não, é porque ela foi aquela coroa enxuta há um tempão, não é verdade? Sim. Cara, ela em 1984 era gostosa pra caralho quando Ela é gostosa hoje, na real. Quem? Mas... Ela é nem magrinha, mas dá pra ver. A mãe do Super-Homem. Porra. Assista a Rua de Fogo, onda de ter... Pedro Henrique. Tá essa onda de ter umas milfs assim nos filmes do super-herói, né, cara? A última tia May, que era Sally Field. Não, Sally Field não, não. Sally Field não. Não, Sally Field. Eu não vou botar no olho pra Sally Field. Aí, outro. Não, você não vai botar no olho. Vou jogar aqui então. Mara Maravilha. Era nice ou não era? Era. Claro que era. Dava pra levar. Continua sendo. Ó, quem viu a Fazenda aí com a Mara Maravilha sabe que continua sendo. Sério mesmo? Casa, come e joga no barrão. Mara Maravilha. Sally Field. Jogo de casa. Mara Maravilha, Sally Field. Mara Maravilha, Sally Field. Cara, Sally Field foi a novícia voadora, né, cara? Que bizarro, né, cara? Mas é essa parada aí. Sally Field, Mara Maravilha. Não, fazer um brasileiro, ó. Tinha Playboy da Mara Maravilha, eu nunca vi esse material. Tem. Tinha, Playboy da Mara Maravilha. Tem, você acha fácil. Casa, come e joga no barrão, tá? Casa, come e joga no barrão. Peraí. Mara Maravilha, Xuxa Meneghel e Angélica. Hoje? Hoje. Não, hoje é foda. Eu acho que tem resposta certa. Vamos fazer hoje e antes. mudar, pode ser hoje muda. Antes. Hoje e há 15, há 15, há 20 anos. Como é que é o lance? Vai explicar. É o casa, come e joga do barranco. Só escolher alguém pra casar, alguém pra comer e alguém pra jogar do barranco. Tá? Não precisa casar e comer ao mesmo tempo adultério. Não, não, nada disso. O jogar do barranco também você não vai matar ninguém, é só um jogo. Tá bom. É o casa, come e joga do barranco. E você pode fazer isso com seus coleguinhas em casa. Faz o casa, come e joga do barranco, tá? Não, pode testar, é um jogo legal. Você vai se divertir. É divertido, ninguém vai se machucar. O casa, come. A não ser que você vai jogar do barranco. É um jogo pra você ficar pensando. Direito, é um ninguém jogo... se machuca. Ninguém se machuca. E se organizar direitinho, todo é mundo é a versão transa. Adulta da brincadeira. Casa, come... casa beija e larga na ilha. Abandonada. Vai logo, caralho. Qual é a sua tipo mulher? Isso. Casa, come e joga. Ó, Angélica, Mara e Xuxa hoje. E isso é uma versão do jogo. E o outro jogo é o Angélica, Mara e Xuxa há 20 anos. 96. 20? 25. Okay. 91. É... Tá? Show da Xuxa 3. Angélica, posso cabelo começar? Crespo lá na. No... Angélica na casa da Angélica. Aí, Angélica 91 era tensa, hein? Cara, eu. Pô, como assim tensa? Calma aí. Era a Beto Angélica. No começo, ela era esquisitinha. Ela era procura no Google Angélica 91. Ela Angélica, vamos lá, vamos ver o material. Não, tem que ser a Angélica já no SBT. Pô, ela é. Angélica parece. Ela Angélica era tipo quem, cara? Mó sobrancelhão preto e aquele cabelo louro. Cara na Angélica, Angélica caça talento. Pra dar feio. Olha só, acho que pra fazer o seguinte então. Pode ser o. Não. Tem a terceira versão. Tá. Que é o Angélica, Mara, Xuxa, mas cada uma na sua melhor versão. Que é a Angélica caça talentos, a Xuxa, show da Xuxa 3, e a Mara, o que é? Sei lá, a Mara que você. A Mara Índia. Mara 91. Mara Rádio do Mara Índia. Mara Índia. Só ficar pelada. Mara Índia. Uma pergunta. Eu posso comer e casar com a Xuxa e jogar as outras no barranco? Não. Casa, come, porque joga a Xuxa. Uma pessoa. A Xuxa no Prime. Pra cada a casinha. Xuxa no Prime é. Porra. A Xuxa Prime é. Mas peraí. Eu posso. É, então peraí. Se eu casar, eu não como, então. Se você casar, você casou, brother. Não, mas eu posso transar com minha esposa. Você pode treinar com sua esposa, mas também vai ter que andar de mão dada no shopping, aguentar sogro, então pensa bem. Isso. Tá bom, então eu caso com a Xuxa. Essa? Boa, boa. Então eu caso com a Xuxa, transo com a Mara Maravilha e a Angélica vai pro buraco. Tá bom. Na conversão, hoje ou da época? Não, tô falando de todas no Prime. Todas no Prime? Tá. Eu acho que só tenho todas no Prime, cara. Não é muito. E senão cada época tem uma resposta e. Tá, todas no Prime então, todas no seu Prime. Vai, próximo, vai, solidariedade. Acabei de falar, porra. Caralho, Mara. Caralho, a mulher é sensacional, brother. Eu não lembrava, cara. Tá certo. Quando comecei, Xuxa nem pensava em TV. Porra, vai, fala aí, Nishimil. Já que a Xuxa era muito mesmo, hein, cara. Não, mas pra mim é. Cara, você tá demorando pra caralho. Já tem muito tempo pra pensar isso, né? Que a Xuxa Prime, a Xuxa do Reino da Manhã, era muito retardada. Eu levaria em conta que a Xuxa Prime. A Xuxa Prime é uma boa partida, né, velho? A Xuxa Prime, todo o programa de Natal entrava de mãozinha dada com a Simone pra cantar Então é Natal. Lembrar esse detalhe aí, tá? Já sabemos onde isso vai. Beleza. Tamanho do pé 48. Tem, peraí, como é que é? Vai. A Xuxa. Opa. Por muito tempo. Xuxa e Simone. Que depois, se fosse na Wikipédia, né, ia ser um artigo. Xuxa e Simone. Sucedido por Xuxa e Ivete. Caralho. Que é o papo atual aí. Eu vou falar o meu, tá? Já que o inimigo acho que morreu aí. Foi. Eu tomei uma punheta aí pra maravilha. Eu. No Prime, tá? Angélica Caça Talentos, Mara, nos anos 90 e Xuxa. Mara Curumim. Mara Curumim. Eu. Foda que eu sei que depois a Mara vira evangélica, né? Eu caso com a Angélica, porque eu vou ter que andar de mão dada com ela. Não, então eu caso com a Mara, mas a Mara vai virar evangélica. Eu caso com a Angélica. Talvez se você casasse com a Mara, dinheiro, olha, talvez se você casasse com a Mara Maravilha, dos anos 90, Angélica, né? Mas sabe casar com a Angélica, eu caso com a Angélica, eu caso com a Angélica porque ela é judia, entendi. Eu, eu. A Angélica é judia ou é o marido dela que é judeu? Os dois são. Ela tem um nome meio polaco, né? Qual é o nome polaco lá? Kisevics. Sprubblesvics. Kisevics, essa parada aí que o Daigo falou. Eu caso com a Angélica, eu como a Mara e eu jogo a Xuxa, show da Xuxa 3 do barranco. Eu sou obrigada a concordar, porque a Xuxa é a Xuxa. Eu não jogaria no barranco, eu daria nela no Xuxa, sabe qual é? Uma coisa, Xuxa. Eu achava a Mara, quando eu era mais moleque, sensacional. Hoje em dia, olhando e vasculhando o passado, é que eu falo, não, sou mais Angélica. Sabe o que aconteceu? O padrão de beleza da Mara caiu em desuso. Caiu em desuso, que é a mulher suculenta. Se vê aqui programas antigos, antigos, a plateia, todas as mulheres com aquele cabelão armado e tal. É outro padrão de beleza, o padrão Mara, cara. Cara, eu, pra mim, esse é o padrão de beleza até hoje, eu acho fantástico. Sabe porque eu tô vendo a Mara aqui, e dadas as proporções de enfim, anos 90, 2015, isso é o que eu acho de mulher gostosa. É? Ela não é toda definida, essa Saradona Paniquete. Olha essa foto que eu mandei. É suculenta. Olha esse CD dela. A gente discutiu com esse Borg, brother. Olha só, pega essa capa de CD da Mara Maravilha que eu passei aí, e pensa que é essa cara que você vai olhar todos os dias quando tu acordar de manhã. Mas e daí, brother? Na verdade, vai ser considerado muito pior, ela não vai estar maquiada. Eu vou comer a Mara. Eu vou comer, ela vai embora, depois eu vou embora. Eu vou acordar do lado da Angélica, caça talentos. Aí, tudo bem, a Angélica... Eu casei com a Angélica. A Angélica só ficou muito magra com o tempo, mas... Eu casei com a Fada Bela. Aí sim, hein? Porra, a Fada Bela tem colchão, né? A fada... Não tem. Ela é meio gravitinho. Não. Era Angélica, ela era gordinha, ela ficou magrinha com corpo ainda nessa época. Ela tinha o melhor dos dois mundos, assim. Eu lembro que teve uma fase do Castalhantos que ela tinha aquele rostinho gordinho dela ainda. Tinha, é bem no começo do Castalhantos era a Angélica gordinha. Mas ela nunca foi coxuda, não. Ela é meio gravetinho. Não, a Angélica. A perna dela. Peraí. Ela tinha uma coxuda. Sim, cara. Ela tinha uma coxinha. Na época do meu filho, Fada Bela, tome cuidado. Ela tinha um colchão. Fada Bela, tome cuidado. O caminho é tão complicado. Ah, vai se fuder. Eu tô vendo uma foto que ela era coxuda pra caralho. Ah, eu falhei em encontrá-la. Mas o meu é esse, caso com a Angélica, com a Mara, joga a Xuxa do Barranco. Eu também. Essa parada. A diferença aí. É que eu não jogo a Xuxa do Barranco. Eu dou nela um roundhouse kick e ela desce rolando. E ela vai descer o barranco, tudo bem. Olha só, e se fosse, vou fazer uma contraproposta. Opa. Aqui. Tá, antes dos outros, ninguém vai responder, foda-se. Ó, eu falei que. Como joga do barranco? Não, tudo bem, mas tá respondeu. Respondido. Aproveita que respondeu. Acho que o boss não falou, mas enfim. Casa, come. Ó, seu identidade, pra você ver como é difícil, tá? Casa, come e joga do barranco. Halo, que mais? Não, mas o seu Halo, Halo, Dark Souls e Street Fighter 3, Third Strike. Ai, porra. Ai, não, confundi. Casa, come e joga do barranco. Bota Street Fighter 5, sei lá. Street Fighter 5. Tá, casa, come e joga do barranco. Marco vs Capcom 2. Tá, cara, vai ser bem disputado com a como jogar do barranco. Infelizmente, muito contra a minha vontade, vai ser um casamento com interesse com Dark Souls. Eu acho que eu vou transar de vez em quando com Street Fighter 5, assim, me sentindo meio culpado. E definitivamente o Halo vai pro barranco, assim, parado. O Halo vai pro barranco? Eu acho que com isso podemos puxar o final. Não, eu quero puxar uma conclusão antes, peraí. Não, a conclusão vem no durante o ano, cara. Não, mas eu quero fazer uma conclusão do papo. Que papo? A conclusão do programa não foi um programa, mas eu quero a conclusão desse papo aqui agora. A conclusão foi a conclusão desse minutos papo. Iniciais, a gente teve conclusão já e acabou. Você não tá entendendo, a gente falou um monte de coisa aqui. A minha conclusão é o seguinte: é freestyle. O primeiro episódio freestyle do Bastante Outro. Depois de 6 anos. O primeiro episódio freestyle, tá certo. O primeiro episódio é freestyle de abril. Freestyle também. O freestyle mesmo. Primeiro. Legal que nem chegou abril pra gente ainda, dia é o primeiro. Mas não é? Lá, é freestyle. É freestyle. É freestyle. Freestyle. Digam 5 coisas que são muito ruins, mas são melhores que ele. Rinite. Rinite? Ó. Rinite é muito ruim, mas é melhor que ele. Feijão azedo no pote de sorvete. É melhor que ele. Espinha interna. Nossa, espinha interna é muito ruim, é melhor. Caralho, externa, não sei, é close. Cheque especial. Eu ia fazer uma piada aqui muito na inocência, mas ia ser meio misógino. E eu ia acabar zoando o Chitão sem querer. Eita! Mas é melhor do que Halo. Com um cheque especial, pelo menos, pode comprar jogo que não é Halo. Jogo melhor que Halo. Tipo, To The Moon. Tipo, quase qualquer da história. Tipo, Superman 64. A gente fez streaming de Superman 64 e não fez de Halo. E eu digo mais: entre coisas que são muito ruins e são melhores que Halo, tá Superman 64. Cara, uma vez eu abri a porta do Breezer, caiu um galeto congelado no meu dedão. O meu dedão ficou preto. Depois de tempo, saiu um pedaço dele. Eu guardo até o hoje, pedaço do meu dedão. Tu já viu o Distrito 9? É, já, mas... Cuidado, hein? Tu se lembra? O cara começa a perder as unhas, pô, do nada. Ah, não. Não, mas foi um trauma. Realmente foi um galeto. Caralho, um galeto congelado. Como é que um galeto congelado de espelho, que é de 1,70m de altura? Um galeto de um quilo, que é de 1,70m de altura. Faz a conservação de energia. É quase um Megaman. Aí faz a pressão. Eu lidei muito bem. Faz a pressão. Pressão é força sobre área. Força é máxima de aceleração. Vai, massa do galeto, 1 kg. Aceleração do galeto é a gravidade. Não. 10 metros por segundo. Tinha menos de 1 kg? 600 gramas. Beleza. Arredonda, sou engenheiro, pô. Arredonda, 0,7G é a força. 0,7G foi a força do... arredonda a porra da gravidade. 0,7G sobre a área do dedão. Qual é a área do dedão? A área do dedão sobre a gravidade. 2 centímetros? 2 centímetros? Menos, talvez. É 1,5 cm por 2,5 cm, mais ou menos. Tá, então é 0,7G, né, que na verdade é 7 vezes 10 a menos 1, sobre 2 vezes 10 a menos 2, aí o 10 a menos 2 vai pra cima, virou, cara, 7 vezes a gravidade no teu dedo, moleque. Porrada. 7 vezes a gravidade no seu dedão. Mas o pior... Moleque, sala do tempo, Dragon Ball Z é true. Se você jogar uma parada de muito alto, você tem que calcular o impulso também. Ah, tem um impulso, não, e você falou, deixa eu jogar, caiu do zero. É, tem a caiu consistência do zero. Também, era um galeto congelado, não era um galeto mole. É, tem que ver o coeficiente de dilatação. Exatamente, não, é coeficiente de elasticidade. Elasticidade, é. Tem que ver aí o... Assim, pra quem não sabe, pra quem não acompanha o Baixo de Soco, o Ninja Inimigo, ele sabe muito difícil. De um jeito que ele não gostaria. Mas ele sabe física pra caralho, esse moleque. Podia dar aula. Mas é essa parada aí. E tem o torque também. Várias paradas aí que tem que calcular. O galeto, será que ele deu tempo de começar a girar na hora de cair? Porque tem que fazer o movimento angular. Cara, tá? Eu não sei. Eu lembro da surpresa e da dor depois, ó. Surprise butt sex pelo galeto. Ai, cara. 7G no dedo. Mas é foda quando as galinhas mordem esse bingo, né, cara? Vamos virar vegetariano. Pô. Pode crer. Aí, vegetariano não passa por isso. Passa. Já ouviu alguém falar... Porra, alface caiu no meu dedão, caiu pra caralho. Caiu no meu dedão. Não, mas quem come bacon também. Caiu o brócolis. Caiu um porco no meu peito, no meu pé, sei lá, no pênis. É, porco não é vegetariano, não sei se você sabe. Porco no meu pênis. Mas tudo bem. É. Porco não é vegetariano, não. Mas tudo bem. Não tem porqueiro, não. Árvore de porco. Ia ser irado. Ia ser foda. Mas não tem. Cara, ia ser muito irado a árvore de porco. Aí cresce o porquinho pelo rabinho assim, ia ficar olhando pra baixo com você. Cara, querendo derrubar o bacon. A gente podia fazer um episódio de troféu, que é troféu Halo, de coisas muito ruins, mas que são melhores que Halo. Dá pra fazer uma lista muito gigante com ele. Próximo final 9. É. Dinosaurs, um anime que passava na Fox Kids. É muito ruim, CG muito ruim. É melhor. Aí, o desenho em CG do Donkey Kong é melhor que Halo. Cara, que desenho é muito ruim. Passava na Record. E a Dixie tinha voz de velha na dublagem. Porque não era a Dixie, era outra mulher. Era outra macaca. Não, tinha a Dixie. Tinha a Dixie. Acho que era a macaca do 64 já. Não tinha macaca do 64, não. Não lembro que tinha Dixie, mas no 64 certamente não tinha. Não, tinha Dixie. Se era a voz de velho em personagem novo, é aquela mulher que fazia Marinha, aquela maldita. Não era ela. Mas ela adora fazer isso. Ah, adora. Mas tinha Dixie, hein? Ó, eu aposto top. Que isso? Tinha Dixie nesse Donkey Kong Animation aí. Passava na Record. Sim. Passava na Record. Passava antes do Beast Wars. Meu Deus do céu, cara. Eu preferia não ter visto essa merda. Puta que o cara. Porque ficou mais feio do que você imaginava, né? Caralho, meu irmão. Mas é essa parada aí. É... Qual jogo de Donkey Kong que tem o Crank lá, que ele manda um chupatinhas? É esse novo de Wii U. Como você joga? Ué, o Tropical Freeze? Olha só. Eu tenho essa porra, não joguei até hoje. A gente... Acho que a gente podia criar um quadro no Baixo de Soul, que era tipo... Você pode substituir Halo por... Alternativa. Pô, Bela Gil. Halo Gil. Halo Gil. A gente podia fazer essa sessão toda semana, não. Alguém fala. Isso, igual o momento Master Splinter, né? Que durou um episódio. É, que infelizmente não vingou. É, tinha o vingou, quadro de notícias, então. A gente faz o quadro do... Você pode substituir Halo por... Halo Gil. Você pode substituir Halo por... E aí é só uma palavra, é só uma frase. Eu vou pedir pra Rebeca gravar uma vinheta. Você pode substituir Halo por... E aí toda semana a gente coloca uma palavra. Uma palavra. Tipo... Incesto. Pô, a gente pode começar com incesto. É, eu acho que é bom. Incesto, pode ser. Cara, será que dá pra fazer hoje isso? Dá pra fazer. Fala com a Rebeca, ela grava agora e... Cadê ela? Pode ser. Cadê ela? Vai lá, Dai. Você tá incumbido aí na missão. Cadê essa fela da mãe? Galera, tava pensando aqui, enquanto o Dai Daigo vai falar com a Rebeca, eu tava pensando aqui. A gente nunca fez um podcast sobre xadrez, entendeu? A gente precisa discutir mais táticas de xadrez de abertura aqui nesse podcast, eu acho. Moleque, tá bom. Podcast de xadrez, muito melhor que Halo, que eu digo. Sim. Very, very much best, better. A gente fez. A gente fez podcast de campo minado? Caralho? Não, nem de. Paciência. A gente pode fazer ano que vem sobre o campeonato. Qual era o nome daquele jogo estúpido que tinha uma escadinha que podia subir, que um corregador se descia? Donkey Kong. Não, não. Era tabuleiro. Donkey Kong, esse cara lá. Tabuleiro? É. Tinha um escorregador? É. Vocês lembram um jogo de caralho? Ah, tá passando na minha cabeça. Aquele que você tá falando que é tipiraço. Então, sei lá, é um jogo que era tipo, que era, de tabuleiro, só que era real time. É, caralho. Eu não lembro. Eu acho que era inspiração, era uma parada. É, que filha da mãe, não apareceu. Tá, tá me trazendo memórias, assim, caralho. Sensoriais fantásticas. Era memórias sensoriais. Era jogo superação. Superação, isso, mano. Caralho, quatro corridas malucas contra o tempo. Basquete maluco, motocross. Basquete maluco, pula. Pula e surf radical. Surf radical. Caralho, caralho. Tipo Looping Louie. Vamos fazer stream dessa merda. Alguém compra esse jogo. Caralho. Não, vou comprar Looping Louie, que é melhor. Como assim? 90 conto? Não, 50 conto. Agora eu grito. 50 conto é manager. Procura HeroQuest no Mercado Livre. HeroQuest, a gente. Não, um programa pro HeroQuest. Procura HeroQuest no Mercado Livre. Isso é um fato. É? Compra aí no Mercado Livre. Não, não precisa comprar pra fazer o programa. Você acha que eu comprei algum jogo que a gente fez programa? Você acha que comprei Halo? Porra! Precisa comprar o HeroQuest sim, né? Não é de graça o Halo? Eu tive um jogo de tabuleiro muito mais maneiro que o HeroQuest, que tinha umas engrenagens que giravam e o mapa mudava. Que é isso? Qual era o nome, cara? Era Grow, provavelmente. Diablo. Diablo The Role Playing Game. Galera, eu achei aqui um HeroQuest de R$8 com anúncio é HeroQuest Monte Você Meio. Ai, ai, ai. Falando, é pra imprimir. É o de imprimir. É o que a galera aqui, faz, ó. Né? Jogo de tabuleiro HeroQuest Estrela. Então, os arquivos digitais 700... pra você imprimir, recortar e montar. R$745. Hero Quest. Sabe que o Fritz tinha, né? Ah, você tá muito tinha e deu pro primo. Desgraçado. Vou comer a peruca dele. Não. Baldir desgraçado. Ah, Cavaleiros do Rei é o nome do jogo. Olha aí, Cavaleiros do Rei. Que tabuleiro. Cavaleiros do Rei. É. Cavaleiros do Rei. Ah, eu lembro dessa porra. É tipo, eu só consegui jogar na casa do vizinho. Tinha parada. Mas esse jogo era maneiro. Era muito moderno. Esse jogo é meio que um Catan, né? Pré-Catan, né? Não, esse jogo é um jogo da vida, foda-se. Ah, é? Cavaleiros do Rei. E tem um dragão verde na capa do jogo. Mas você, ouvinte, que tem uma lista também de coisas que são muito, muito, muito ruins, mas são melhores que Halo, envie para eugostojogos@baixofrentesou.com. É isso mesmo, Ilato? É isso aí. Você também pode, por exemplo, Mega Trunfo Cavaleiros do Zodíaco. Opa. Entrar no facebook.com/groups/baixofrentesou e unir-se à comunidade de games que mais cresce no Brasil. Além disso, você também pode dar um joinha, um like, um curtir, um dedão, uma dedada no facebook.com/baixofrentesoco. E nós também temos um Twitter, um YouTube, um Twitch e muitas outras atrações que você não vai encontrar no nosso site, que é o baixofrentesoco.com. E tem o Patreon, que a gente tem que colocar a meta da Vila Mimosa do Daigão. Sim, nós colocaremos no nosso Patreon a meta do Daigo Pornor. Crenda, cara, Dana Roy não criou um menino pra isso. Aí, pelo menos, aí, sabe, não, pode não ter um puteiro, mas podia ter pelo menos uma sessão em vídeo ou em áudio, sei lá. Já sei. Só de putaria de jogos do Daigo. Não, já sei. Melhor, muito melhor, muito melhor. Não, fraco essas ideias todas também. A gente vai fazer Daigo e as acompanhantes só de calcinha e biquíni, e o Daigo vai ensinar pra elas tudo sobre Tokusatsu. E no final vai ter um quiz, e cada pergunta que elas erraram, elas vão ter que tirar uma peça de roupa. Cara, nem eu acho isso uma boa ideia. Isso é... Você não tem que achar nada. Você só vai sentar lá e fazer. Isso sem áudio. Isso sem áudio. Aleluia. Porque é podcast, não é vídeo. Né? Então, caralho, que ideia sensacional, cara. Ó, se você gostou dessa ideia, dê aí o... Comente no site. Comenta na postagem. Se você quer ouvir um podcast... Se você quer ouvir um podcast com mulheres peladas... Aí você manda e-mail. Se você quiser ver em vídeo, você vai ter que mandar uma mensagem no site. A gente tá meio que assumindo que as pessoas antigos. Vão conseguir chegar até aqui no podcast, né? Tô, sim. Tem gente que consegue, cara. Black. Qual o critério pra quem consegue e não consegue? Abraço, Silvio. Eternidade. Eu já ouvi gente falando pra mim assim, cara, eu ouvi até o final porque eu tava com preguiça de desligar. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando as pessoas estão conseguindo, de fato, ouvir até o final. Ah, não estão. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Inclusive, eu queria agradecer aí pelos downloads do nosso episódio do Final Fantasy VII, que foi mais baixado até hoje. Até hoje? Da história? Da history of times. Levando em consideração aqueles números loucos que a gente tinha há muito tempo? Levando em consideração, sim, apesar daqueles números loucos que a gente tinha há muito tempo. Caralho! E aí, queria agradecer também aos números de downloads que aumentaram, então que eu levo a impressão de que as pessoas voltaram a ouvir baixo. Não, eu acho que são as pessoas tentando baixar 3, 4, 5 vezes porque tá dando problema. Não, porque ele não conta. Caramba. Eu também achei que fosse. Eu também achei que fosse, fiquei tristão por isso. E depois eu fui ver e ele não conta IP repetido. Então, você consegue baixar um Excel lá e eu fiquei felizão. Pode ser que esteja maluco do mesmo jeito, mas enfim, eu quero me enganar. Então ele eu vai. Quero me enganar. O Baixo de Soco vai voltar a ser o famoso podcast underground? O famoso. Os cães de caça do underground. É brasileiro. O paradoxo somos da podosfera. O BFS, sim. BFS que é o site que às vezes em grupos de Telegram, etc. Né, eu pergunto, pô, qual é o site? É o Baixo Frente Soco. Ah, eu conheço. É o famoso eu conheço, mas ninguém conhece. Esse é o Baixo Frente Soco. Que beleza, né? Nós somos foda. Outro dia, um amigo da minha namorada chegou no Facebook dela e postou na timeline, você é namorada do ninja inimigo do Baixo Frente Soco? E um aluno da minha namorada falou, caraca, você é namorado do Ilaps, eu escuto o podcast dele. E ela recomendou o podcast pra um outro aluno lá numa outra cidade pra dar aula. O cara vai de ônibus pra outra cidade no interior lá e leva uma hora e meia. Ela falou, o podcast do meu namorado não gosta de videogame? E aí o cara começou a ouvir Baixo Frente Soco. Tiver ouvindo, inclusive, não vou pedir pra mandar e-mail não, porque se o cara não mandar, eu vou saber que ele nunca ouviu, entendeu? Vou ficar sem graça. Então, só falei, oi. Aliás, parabéns, no episódio do Street Fighter V, eu mandei um abraço pra galera da Globo. Eu queria mandar de novo um abraço, porque uma galera veio falar comigo, pô, valeu pelo abraço, pela lembrança. Então aí, galera, abraço aí, galera. Tamo juntos, ó, no coração. Joaquim, Paulo, pô, Fernandinho aí da eletricidade, tá? Alicâmel, abraço, Alicâmel. Sangue bom pra caraca. Um beijo aí pra esposa também. Boninho, sangue bom, gente fina. Essa galera toda aí. Eu tenho um sonho de ir no programa da Fátima Bernardes da entrevista, falar sobre uma coisa muito... De novo? Não, mas ir falando assim, uma coisa muito genérica. Eduardo tem problemas com sapatos 43, assim. Isso é bem pauta da Fátima Bernardes. Exatamente. Bernardo, caralho, irado. No passinho irado. Do volante, Dr. Void não usa sapatos 43. Eu quero ir na Fátima Bernardes um dia falar da pauta... Os jogos de videogame não são mais brincadeira de criança. Eu quero uma pauta dessa, assim, que eu acho irado. Né? De preferência, num episódio que esteja na portada apresentando vestida de saúde. Uma mulher muito controversa pra mim. Eu consigo achar ela... Pelo menos quando ela fazia caça-talento, eu consegui achar ela gata e escrota ao mesmo tempo. Peraí, não há nada de errado com isso, cara. Agora... É tipo de mulher que você esquece, vai falar alguma coisa misógina, vai, só prossegue. Caralho, senhor da eternidade autopoliciado é o melhor senhor da eternidade. Eu ia falar uma parada normal. Todo mundo sabe, que você ia falar, todo mundo sabe o que você ia falar e você não falou. Então assim, você não falou. Você pensou. Ia descer. Um podcast. É, claro, porque 6 horas e meia de streaming, que eu já não sabia em que ponto, e que não dá pra editar pelo YouTube o vídeo muito grande, Lorde Pedro Castro começa a falar de... Não, como assim? Não foi esse fora de contexto. Não foi esse fora de contexto. Olha só, vamos explicar o que aconteceu, tá? Porque tinha contexto. Vamos explicar o que aconteceu. Cabraço, nossa, até amigo... semana que vem. Nossa. Porra, não tem defesa, brother. Não tem defesa. Você pode substituir Halo por... Leite de pinto grande, de travesti gay, que balança mas não cai.